na web, Bárbara Mello, Matheus Emanuel, nos transmissores Itaoca, Luiz Carlos e Sena, no Sumaré, Celso Batista, a produção é do Ricardo Moreira, o Tigrão da Baixada, galera. E lembrando pra galera, os nossos parceiros nesse super futebol show da Tupi, Extra Hipermercado, mais barato, Extra, o Extra Hiper agora tem preço de atacado todo dia, Extra, assim saúde, planos individuais e corporativos, saúde, assim que você faz, ligue 21025555, Calman é da Aspen Pharma. Calman é um medicamento, durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Quali Alto, proteção veicular, ligue 3040-7474, Drogaria Venâncio, ligue 3095-1000 e receba seu pedido em casa. Tim, imagine as possibilidades. Ned Levinson, para cuidar de sua saúde, conta com a gente. O Rio de Prêmios, mudando vida, todos os domingos. Som a todo volume no serviço de alto-falante, aqui no Maracanã, galera. São 8h33, a Tupi não para. Hoje, 8 de maio, aniversário da cidade de Silva Jardim, aniversário de Saquarema, aniversário de Rio Bonito, a galera dos municípios do Rio, o abraço do nosso timaço. Oito aninhos está fazendo a Isabela, filha da Karen Calisto e do Wendel, o Selminho, Selmo dos Santos da Sérgio, uma figura humana extraordinária, trabalhando aqui no Maracanã, o meu amigo o rubro-negro Roberto Peraldi, torcendo pelo Flamengo, comemorando mais um ano de vida no Recreio dos Bandeirantes, o grande comunicador Pedro Augusto, o Romeiro de Aparecida, amanhã de 8 às 10 da manhã, ele ocupa o microfone da Tupi, o publicitário em Pedrópolis, Sidney Puterman, e o ex-goleiro Taparel. Hoje, na Comissão Técnica da Seleção Brasileira, comemorando 55 anos de idade. Parabéns aos aniversariantes deste 8 de maio. Aproveito para agradecer todas as manifestações de carinho, de afeto dos companheiros, da grande família Tupi, você ouvinte e toda a parte do Brasil e do mundo que ontem teve a oportunidade de me cumprimentar. Cumprimentado agora por mim, através da Latina, através do microfone da Super Rádio Tupi. Flamengo aquecendo, a minha esquerda, o Volta Redonda aquecendo, a minha direita, 8h35, a Tupi não para, os super craques da informação estão chegando, batendo pra gente, como vão rolar a bola, na segunda partida da semifinal, Flamengo e Volta Redonda, no primeiro jogo deu Flamengo 3-0, Flamengo pode perder até por diferença de 3, que estará na finalíssima contra o Fluminense ou contra a Portuguesa. Vem aí Marcos Coelho, vem aí Marco Vasconcelos, alô super craque Flamengo, Marcos Coelho, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Gabriel Batista é o goleiro com a número 22, na lateral direita, número 34 para Mateuzinho, no meio de zaga, 2 Gustavo Henrique, número 4 Léo Pereira, na lateral esquerda, número 36 para Ramon, meio de campo com 17 Hugo Moura, 31 Max, 11 Vitinho e 19 Michael, no ataque número 21 para Pedro e número 9 Gabigol. Técnico Rogério Ceni relacionou para o banco de reservas 45 Hugo, 50 João Fernando, 44 Maurício Isla, 30 Bruno Viana, 41 Noga, 53 Ítalo, 35 João Gomes, 57 Lucas André, 56 Yuri, 60 Gabriel Barros, 7 Everton Ribeiro e 43 Rodrigo Muniz. Campeonato Carioca, Volta Redonda, Marco Vasconcelos. Entra em campo o Esquadrão de Aço, equipe do Voltaço. 12 é o goleiro Andrei, na lateral direita, de volta ao time, Oliveira, camisa 23. Na zaga diária, pelo lado direito, o capitão Heitor, camisa 4. 13, Gabriel Pereira pelo lado esquerdo. E o lateral pela esquerda é Luiz Paulo com a 8. No meio campo, Bruno Barra, número 5. Emerson Júnior, camisa 27. E Luciano Naninho com a 10. Na frente, o artilheiro até aqui do campeonato, Aleph Manga com a 11. João Carlos, camisa 9. E MV, número 16. O técnico Neto Colucci relacionou ainda para o banco: 1, Vinícius, 21, Avelino, 2, Davidson, 3, Luan, 7, Alisson, 14, Caio Vitor, 15, Marcos Vinícius, 17, Júlio Amorim, 19, Pedro Alves, 20, Joarley, 22, Hiroshi e 26, Guilherme Eulálio. Apita Felipe da Silva Gonçalves, auxiliado por Diego Carvalho Silva e Carlos Henrique Alves de Lima. O VAR é com Patrício Wallace Correia Maia. Tupi, o sol do Brasil. Maio, mês da beleza na Drogaria Venâncio. Cuide bem da sua pele com os melhores produtos de dermocosméticos, perfumes e maquiagens. Aproveite as ofertas imperdíveis com até 40% de desconto em uma das nossas lojas ou faça sua compra online e receba em casa. Acesse venancio.com.br, no app, no WhatsApp da loja mais próxima de você ou ligue 3095-1000. Drogaria Venâncio. A gente sabe cuidar de você. A vida não está fácil para ninguém, não é mesmo? Haja Calman. Calman fitoterápico que combina três substâncias com efeito levemente calmante para casos de insônia, ansiedade leve e irritabilidade. Você acha nas melhores farmácias e não precisa de receita médica. A vida pede Calman. Calman é um medicamento durante o seu uso. Não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua agilidade e atenção podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Com a Qualialto Proteção Veicular, a partir de R$ 125,00 mensais, você fica protegido contra furto, roubo, colisão e incêndio, com cobertura 100% da tabela Fipe. Ligue 30 40 7474. Pane elétrica ou mecânica? A Qualialto tem reboque com assistência 24 horas. Qualialto, a melhor proteção veicular. Ligue 30 40 7474 e fique protegido. Na TIM você é sempre valorizado. Por isso que quem é TIM pré-top sempre tem. Tem 8 GB de internet, tem WhatsApp incluído, tem bônus de internet em todas as recargas por apenas R$15 por 15 dias. E você ainda concorre a prêmios incríveis no app TIM Mais Vantagens. No TIM pré-top você tem muito mais que giga. Viu só? Quem compara, vem pra TIM. Saiba mais em tim.com.br. Super Rádio Tupi. José Carlos Araújo. Voltei, 8h40 da noite. Som a todo volume no serviço de alto-falante aqui do Maracanã. Flamengo batendo bola à minha esquerda. O gramado tem excelentes condições. A meia luz o Maracanã. Aí nem todos os refletores estão acesos, principalmente para poupar. Daqui a pouquinho eles vão acender tudo a todo vapor. O Volta Redonda está batendo bola à minha direita. A temperatura é de 21 graus aqui na posição de transmissão na tribuna do Maracanã. 8h41 da noite, amigos. O Extra Hipermercado agora tem preço de atacado todo dia na loja e no Clube Extra. E se achar preço menor, cobrimos no caixa. É o desafio mais barato. Extra, Extra. Lembrando, mais cedo em São Januário, o Vasco da Gama 2, Madureira 1. O Vasco chega à final da Taça Rio para enfrentar o vencedor de Botafogo e Nova Iguaçu. Jogo de amanhã. Pelo Vasco, marcaram Marquinhos Gabriel e German Cano. Pelo Madureira, quem abriu a contagem foi Humberto. O Bruno Cantarelli transmitiu, logo toda a massa com a palinha do Rubelião a fera. Foi hoje à tarde em São Januário. Começou às 16h. Lembrando, galera, amanhã meio-dia tem bola em jogo com Gilson Ricardo e seus convidados. E amanhã até a outra semifinal, segundo jogo, no Maraca, 16h, Fluminense e Portuguesa, Evaldo José, Del Aranha. E às 18h na Taça do Rio, na Taça Beira-Rio, jogo no Engenhão de volta, Botafogo e Nova Iguaçu, a volta do Odilon Júnior, o locutor vibração, com a palhinha da revelação, Beto Júnior, 8h42, daqui a pouquinho, tem o Apolinho aqui na Tupi, a Rádio Líder. Atenção para o programa Top de Benefícios Med Levinson. Teleconsulta 24 horas todos os dias. Descontos em mais de 7 mil medicamentos em farmácias. Descontos em exames laboratoriais de imagem e outros. Acesso ao MedBay, telemedicina que monitora sua saúde à distância. Preços especiais em tiras de glicose. Disponível nas melhores redes de farmácias. Ligue agora 4003-9021. Med Levinson, conta com a gente. Dia das Mães com Rio de Prêmios. Já pensou em ganhar R$400 mil de presente nesse dia tão especial? Tem também 50 mil nas 19 dezenas caso você bata na trave. Mas sorteio no Rio de Prêmios é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Ainda tem um Fiat Mobi zerinho e um salário de 3 mil por mês durante um ano. Tudo isso por R$10. Rio de Prêmios, mudando vidas todos os domingos. Tradição em plano de saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio Grande Rio. Mais de 1000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real, é assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 21025555 ou fale com seu corretor. Extra. O Extra Hiper agora tem preço de atacado todo dia. Comprando um produto, você já economiza. Comprando mais, economiza muito mais. Boêmia Lata 473ml, R$3,59. Estelatua Lata 350ml, R$3,79. Asa de frango congelada, quilo, R$10,99. Costela suína congelada, quilo, R$18,79. Arroz Quaritá, 5 quilos, a partir de 3 unidades, R$20,26. E se achar preço menor, o Extra cobre na hora. No caixa, é o desafio mais barato extra. Beba com moderação. Super Rádio Tupi. E 44 da noite. Tá terminando o aquecimento dos jogadores do Flamengo. Aqui à minha esquerda. E olha, o gramado tá excelente. Um verdadeiro tapete verde. Parece que é aquela grama que foi replantada aí, tirando um tipo, acrescentando mais um novo tipo de grama aqui para exatamente a temperatura mais baixa. O gramado ficou mais verdinho. Sem essa de tinta no gramado, galera. Ele é o comentarista de 12 Copas do Mundo, é o comentarista mais ouvido do Brasil. Só a Tupi tem a palhinha do Apolinho. Boa noite, Apolinho. Boa noite, garotinho, amigas e amigos da Tupi, companheiros. Tá animado, garotinho? Estaria mais animado se pudesse encher o peito e gritar aqui: casa cheia, oi. Tá vazio, um barulhão tremendo, Apolinho. Mas a temperatura tá muito agradável. Flamengo tá com a vaga garantida, Apolinho? Olha, rapaz, teoricamente sim, agora jogo é jogado, né? E lambaria pescado, diz o Gerson. Veja o seguinte, o Flamengo escalou um time que, mais uma vez, não é nem, é o misto do misto. A vantagem é muito grande, são, pode perder até 3 gols de diferença. Se fizer um, volta redonda, tem que fazer 5. Mas em futebol, nós já vimos acontecer coisa parecida. Uma vez o Flamengo precisava perder de 4-1 do Atlético, lembra? E perdeu. É verdade. Aqui terminou agora de vez o aquecimento do Flamengo. Jogadores do Volta Redonda também, camisa amarela, com uma faixa diagonal preta, calção preto, estão se recolhendo para o vestiário. São 8h46, a bola vai rolar às 9h05 da noite. Agora a verdade é a seguinte: o Flamengo ganhou o primeiro jogo por 3-0. Se perder por 3-0, 0, estará classificado ainda assim, porque joga pelo empate. São dois jogos, portanto, 180 minutos de bola rolando. O elenco que o Flamengo tem permite poupar muitos titulares para o jogo de terça-feira lá em Valparaíso contra o Union La Calera, hein, Apolinho? É verdade, na Libertadores o Flamengo está muito bem também, venceu os três jogos iniciais, precisa de uma vitória nos três jogos restantes, está praticamente classificado. Agora, o elenco é muito grande, eu só acho que não precisava mexer tanto, né? Poderia fazer um time reserva, mas com os jogadores que vêm habitualmente jogando juntos. Não sei como é que vai ser a proteção de zaga. O Max é um jogador que está sendo lançado, né? Brilhou naquele dia que ele fez um gol de fora da área, mas não tem um histórico. Não sei, agora realmente é uma vantagem muito larga e a chance do Volta Redonda vencer por 4 gols de diferença é mais ou menos a mesma que caiu um meteoro na praia de Copacabana essa noite. Saúde é assim que se faz. Mais de 1000 médicos credenciados, assim saúde. 2102-5555 ou fale com seu corretor. Dia das Mães é amanhã, mas a gente manda um beijo carinhoso para todas as mamães que fazem parte da família Ilha do Pi. Tem certeza que a Dona Maria lá no céu, a mamãe do Apolinho, que nós tanto amamos e convivemos por muito tempo, a minha mamãe Dona Hilda, também lá no céu, estarão nesse momento apreciando e tem certeza vibrando com o que está acontecendo com seus filhos aqui nesse planeta da pandemia. Terrível planeta da pandemia. Apolinho, Ramon, que é o terceiro da posição, né? Felipe Luiz, é René, ele e Ramon. Mas todas as vezes que ele entrou, ele jogou bem. E teve um momento que o Domenech, a Torrent aqui do Flamengo, andou usando ele no meio campo. Tamanha habilidade que ele tem com a perna esquerda, hein? Ele é um jogador que pode ser aproveitado não só na posição de origem, que é a lateral, como até na ponta esquerda, fazendo o trabalho do Bruno Henrique, por exemplo. Ele faz muito bem, é um jogador que o Flamengo tem que tratar muito bem, tá? É uma plantinha que está sendo regada. No Rio de Prêmios tem casa, mais Jeep Renegade na garagem, no especial Mês das Mães. Gabigol e Pedro de novo juntos. E olha, o Pedro tem ofuscado o Gabigol, Apolinho. O Gabigol da outra vez não dormiu quando ele fez 3 gols, né? Na noite o Gabigol teve pesadelo com o Pedro. Mas são dois bons jogadores. Não quer ser poupado de jeito nenhum, né? É verdade. Não, eu acho que o Ceni tem muita dificuldade de botar os dois juntos jogando a equipe completa. Porque aí tem que tirar alguém. Vai tirar quem? O time do Flamengo só tem bons jogadores ali. São tem craque, você tira aqui o Arrascaeta, tira o Everton Ribeiro, tira o Bruno Henrique, é complicado para ele. E o Pedro, a grande vantagem do Pedro é que ele sabe ser reserva. Olha aí, galera, para você soltar a voz do WhatsApp da Dubi, 980-18-88-80, 980-18-88-80. Você ouve a Tupi ouve você, a rádio do taxista. Obrigado pela carona que me dá você do volante. A rádio Tupi é a rádio do taxista. Entre nessa onda amarela, galera. 8h50 da noite, galera. Eu logo venho lembrando aquela musiquinha. Bom mesmo é café capital, é bom. Tomo um antes do jogo, tomo 2 no intervalo, tomo 3 ao final, porque depois do café capital, bom mesmo é café capital. Outra vez com meu amigo Luciano Inácio. Café capital é demais. O seu amigo já trouxe um pra mim aqui bem cedinho. Olha aqui, galera, 8h50, 4 Pia Ceará, Rádio Clube 1200, alô Márcio Aurélio, a difusora de Manaus, a Diário FM de Macapá, a difusora Criana no Rio Branco, no Acre, a Rural de Santarém, no Pará, Super Marajoara, em Belém do Pará, Timbira do Maranhão, Gazeta de Alagoas em Maceió, Jornal de Aracaju, 96 FM em Balsas, Maranhão, Pioneira Teresina no Piauí, Rádio Alegria, Santa Rita no Maranhão, Princesa da Serra, Itabaiana, Sergipe, Tropical FM 104,3 em Simão Dias, Sergipe, Muriaé FM 99,5 em Minas Gerais, Agulhas de Negras em Resende, Tupi AM 1340, Rio Bonito, Costa Doce FM 101,9 em São João da Barra, Caxias AM 930, FM 93,5 em Caxias do Sul, Teófilo Otoni 910 em Minas, Cidade FM 87,9 em Parnaíba, Piauí, a Top FM em Guarani, Minas Gerais, a Mossoró FM 105, Rio Grande do Norte, Caratinga FM 94,1 em Minas, 87 FM em Natal, Rio Grande do Norte 8,51. Parou o aquecimento e agora o gramado do Maracanã está sendo muito bem cuidado, está sendo irrigado. Aliás, está lá na Flamureta, lá embaixo eu estou vendo, é o Marcos Coelho confirmando pra gente. Ele com Marco Vasconcelos, como vão entrar em campo daqui a pouquinho? Flamengo e Volta Redonda. Alô, dupla. Alô, garotinho, confirmo sim, começando pelos poupados do Flamengo, jogador que estão em condições, mas não foram relacionados. Felipe Luiz, Arão, Diego, Arrascaeta e Bruno Henrique. Além deles, aos cuidados do departamento médico, fisioterapia e transição junto à preparação física, cada um em uma etapa. Diego Alves, Rodrigo Caio, Gerson, Thiago Maia e René. Flamengo vai a campo com Gabriel Batista, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon, Hugo Moura, Max, Vitinho e Michael, Pedro e Gabigol. É o primeiro jogo do Léo Pereira depois da multa em razão da falta a um treino na semana passada, depois de uma noite de festa, quebra de protocolo e tudo mais. Léo Pereira recuperando, ou tentando pelo menos recuperar um espaço, porque ele ficou mal na fita depois dos episódios da semana passada. E as informações do Volta Redonda, Marco Vasconcelos. É, vamos ver se o Léo Pereira se redime, né, com ele. Pelo menos, é, o jogo é à noite, ele tá acostumado com isso, gosta. A noite foi assim que houve esse problema aí. O Volta Redonda, como já dissemos aqui no início da nossa transmissão, tem hoje uma novidade: o Oliveira, lateral direito, volta ao time. Tava suspenso na primeira partida lá no Raulino de Oliveira, no mais é a mesma equipe que já vinha atuando com o Andrei, o Oliveira, o Heitor, o Gabriel Pereira e o Luiz Paulo, o Bruno Barro, o Emerson Júnior e o Luciano Naninho. Na frente, o Aleph Manga, o João Carlos e o MV. Aleph Manga, artilheiro do campeonato, pelo menos por enquanto, garotinho. Valeu, valeu, valeu. 8h53 da noite. Aliás, o Flamengo tá poupando o Arão, Felipe Luiz, Diego, Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gerson e o René estão com lesão na coxa. A terça-feira o jogo em Valparaíso contra o Chile, como lembrou o Apolinho, é União La Calera. Mas o Flamengo tá bem na parada nessa Libertadores e talvez seja o time de melhor elenco para encarar duas ou três competições no Brasil, né, Apolinho? Com certeza, o Flamengo tem um bom elenco. Agora, inclusive, eu estranhei também a ausência do goleiro, do Hugo, né? Porque o goleiro precisa jogar, ele vinha na reserva há algum tempo, pode ser que seja o temor dele ter uma contusão, alguma coisa qualquer, né? Porque ele vai jogar a partida da Libertadores. Não sei se houve alguma coisa, qual é o problema, daqui a pouco nós vamos saber. Mas a verdade é que o time do Flamengo, o elenco do Flamengo, ele é um elenco rico. Agora, a qualidade, as pessoas querem confundir isso, sai um, entra outro, não é a mesma qualidade. Se fosse, os caras estariam num patamar que estariam jogando cada um numa equipe aí espalhada. Os caras são bons jogadores, mas são reservas. Tá lindo o mosaico rubro-negro na arquibancada frontal e inferior. Somos uma nação. E na lateral, o escudo do Flamengo, à direita ali da imprensa. Em cima tem as faixas Urubuzada, time de raça, Império Rubro-Negro, Roots e também Falange. O chat da Tupi no YouTube tá bombando, galera. Zezinho Silva tá elogiando a transmissão. Celi Santos, Antônio Balbino, José Maria Rosa. Se inscreva, dê um like, ative o sininho, mande sua pergunta para o Apolinho, deixe o seu palpite, participe da nossa transmissão. 8h55, galera. Agora, parada dura, vai encarar o Fluminense amanhã, aqui mesmo no Maracanã, às 16h, contra a Portuguesa, no segundo jogo da semifinal. Aí a disputa é mais dura, porque no primeiro jogo na Ilha deu empate de 1-1 e a Portuguesa é um time que não perdeu para nenhum dos chamados grandes nesse campeonato carioca, hein, Apolinho? É verdade, inclusive para o Fluminense, ganhou uma e empatou outra. Agora, o favoritismo do Fluminense se dilui na maratona criminosa que ele foi imposto pela Comebol para jogar uma partida, uma simples partida com o Júnior de Barranquilla. Ele visitou dois países, três cidades, teve que se virar lá com voo fretado para cá, para lá. Realmente um negócio assim inacreditável, um absurdo. Então o time chegou estropiado. A vantagem da Portuguesa é que ficou quietinho aqui a semana toda, só treinando, tem um bom time, fisicamente está bem preparado, e o Fluminense vai ter que capinar sentado. É verdade. Quero mandar um abraço para todo o Sul Fluminense. Não é apenas Volta Redonda que está acompanhando a Tupi lá em Barra do Piraí com o meu amigo Jorge Paz. Fala, a Tupi está lá curtindo com som alto, com toda a estratégia para matar mosquito e para comemorar mais uma vitória do Flamengo daqui a pouquinho aqui na Tupi. 8h57, a Tupi não para. A Tupi não para. Depois do futebol, você não pode perder o Show de Bola com Marcos Vinícius, hoje recebendo Jorge Permigeiro, a Selminha Sorriso, a cantora Maria Rita, uma homenagem ao humorista que nos deixou, Paulo Gustavo. Tudo isso logo depois de Flamengo e Volta Redonda, galera. Apolinho, você gostou desse formato do regulamento do Campeonato Carioca? Será que veio para ficar? Vai ser sempre assim? Eu gostei, gostei muito, inclusive para os clubes. Eu achei que foi muito importante porque deu a sequência, né, de 11 jogos pelo menos para todo mundo jogar. Ainda tem agora essa fase, tanto da Taça Rio como da Taça Guanabara, né, para que os times possam se preparar. Eu vejo, por exemplo, no caso do Vasco, que hoje à tarde conseguiu se classificar para a final da Taça Rio, uma evolução muito grande do time que está se preparando para a segunda divisão. Então, serviu para fazer uma base para todos eles. Eu acho que foi o melhor formato dos últimos tempos aí do Cariocão. Olha aqui, galera, você pode mandar a mensagem para sua mamãe. É amanhã o Dia das Mães, mas você pode usar o WhatsApp da Tupi, 980-18-8880, mandando mensagem, homenageando a sua mãe. Você vai ficar famoso, a sua mamãe também, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Um beijo para todas as mamães. Meu amigo João Tatá, da Pele Oliva, está mandando um beijão especial para Dona Glorinha. A Dona Glorinha é a mamãe do Pé de Oliva. Parabéns pelo dia de amanhã, 8h58. Vixe, se esse jogo te deixar irritado, haja Calman. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicados. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Drogaria Venâncio, quer garantir as melhores promoções sem sair de casa? Ligue 3095 e depois 1000 ou acesse venancio.com.br que a gente vai até você. Olha aqui, vai começar agora em junho, aliás, recomeçar as eliminatórias da Copa do Mundo. São dois jogos que o Brasil vai encarar e logo em seguida tem o início da Copa América. O time como o Flamengo, que deve ter jogadores convocados, eu acredito, pela maré que está atravessando, pela fase que atravessa no futebol brasileiro, de repente vai ser muito prejudicado dentro do Campeonato Brasileiro, porque é logo depois das eliminatórias. A convocação também continua para Copa América, hein, Apolinho? É verdade, veja só, o Flamengo está bem na Libertadores, vai passar de fase. Vem a Copa do Brasil, começa o brasileiro e depois tem que ceder jogadores para a seleção brasileira, até porque vai haver uma encrenca com os times da Europa, embora a FIFA tenha interferido para que sejam liberados jogadores para vir para cá, independente da pandemia. Vai haver uma complicação para quem ceder jogador para a seleção, sobretudo o Flamengo, né? Para essa quantidade de competições. 9 da noite em ponto, Flamengo entrando no campo de jogo, calção branco, camisa rubro-negra. O time do Volta Redonda hoje com calção preto, camisa em listras verticais, em preto e amarelo, parece o Peñarol. Tá lá na Flamureta, encostadinho no muro, tá lá o meu amigo Marcos Coelho. E aí, Coelho? E aí, garotinho? E acompanhando de perto aqui o trabalho final de aquecimento do Flamengo, notando a braçadeira de capitão no braço esquerdo do Gabigol. Você pode conferir, ele tá indo pro sorteio ali pro cara ou coroa. Com detalhe, ele, desde a chegada ao Flamengo até o momento, são 111 jogos oficiais, alguns históricos. E o detalhe é esse, ele nunca foi capitão do Flamengo sendo titular. Em uma ocasião, ele até usou essa braçadeira, foi na Recopa da Sul-Americana em 2020, Flamengo Independiente Del Valle. Na ocasião, o Everton Ribeiro foi substituído e aí o Gabigol pegou a braçadeira. Mas é a primeira vez que ele usa essa braçadeira de capitão está ali no sorteio. No Volta Redonda, esse trabalho de aquecimento, voltasse que deu trabalho nessa competição, hein, Marco Vasconcelos? Pois é, mas na penúltima rodada tropeçou diante do Bangu e aí na última rodada perdeu pro Flamengo, acabou ficando em quarto lugar e teve que cruzar de novo com o rubro-negro, perdeu o primeiro jogo no Raulino de Oliveira. Lembrando mais uma vez pro torcedor que o Volta Redonda só se classifica para a decisão se vencer o Flamengo aqui no Maracanã por uma diferença de 4 gols ou mais, Coelho. É verdade. É uma missão muito complicada para a equipe do Volta Redonda. Flamengo tem ampla vantagem. E já pensando no final de semana, o jogo termina aqui, todo mundo para casa. Amanhã, 3:30 da tarde, tem a viagem rumo à cidade de Valparaíso, no Chile, onde na terça-feira tem um jogo com o La Calera pela Libertadores. E aí o Flamengo virando a chave. Mas antes disso, precisa resolver sua vida no campeonato estadual. Começa defendendo o gol à direita, Volta Redonda, consequentemente, começa defendendo o gol à esquerda da cabine da Super Rádio Tupi. Protocolo tudo certo, a bola vai rolar, só um sai para a grande decisão do Campeonato Carioca. E para contar a história, está voltando no som da Super Rádio Tupi, o fenômeno do rádio brasileiro. José Carlos Araújo. Voltei, tá na grama, tá no pé, tá no ar. A bola vai rolar. O Flamengo no primeiro tempo vai ficar à minha direita aqui no Maracanã. O time do Volta Redonda também fazendo uma corrente à minha esquerda. São 9:02 aqui no Rio de Janeiro, galera. Qual é a autoproteção veicular? Você é protegido a partir de R$125 mensais. Ligue 3040-7474. A saída vai pertencer ao time do Flamengo. Bola nos pés do Pedro e também com ele o Gabigol, o capitão. Lembrando pra galera que o Pedro pode chegar à primeira artilharia pelo Flamengo com 6 gols no Carioca. É o principal concorrente do Alep Manga, do Volta Redonda, que tem 9 gols. Ligue pra gente, solte a sua voz, mande a mensagem pra sua mamãe aqui na Tupi. 980-18-88-80 pra galera do Vasco. Ah, o Vasco vibrou, o Vasco brilhou hoje em São Januário. Às 16:00 a bola rolou e o Vasco venceu o Madureira por 2-1. Os gols do Marquinhos Gabriel e do Diamancano pelo Madureira. Marcou Humberto. Bruno Cantarelli deu recado pelo microfone da Tupi com a palhinha do Rubelião. A fera. São 9:03. O árbitro respeita um minuto de silêncio. O protocolo, homenagem a Thiago Santos de Sá, também Coronel Rogério Lira da Costa e também Rogério Can, aqui anunciados no placar eletrônico do Maracanã. Homenagem também a José Júlio Cavalcante, a Luiz Carvalho da Silva, todos homenageados, Eusébio Brum, Igor da Silva Nascimento e Roberto Barbosa e todas as vítimas da Covid-19 aqui e no mundo inteiro. 9:04 da noite, o árbitro é o Felipe da Silva Gonçalves Paludo, olhou o seu relógio e vai soltar o apito, vai soltar o seu sopro pra bola rolar, pra você vibrar comigo aqui na Tupi. Atenção, rolou a bola! A saída foi do Flamengo. Ramon pegou a bola atrás, a tocada agora de primeira para Léo Pereira, reaparecendo no Flamengo, toca na frente e mata no peito. Bruno Barra tentou tabelar, tabelou com o Emerson, faz o giro, trabalhou pelo meio, tenta agora na canhota, olha a bola agora de MV virando na esquerda, entregando para Luiz Paulo, desceu pelo time do Voltaço, toca na ponta canhota, tentava pular o Alef Manga, no comando é o João Carlos que tabela com ele, tenta virar na canhota para Luiz Paulo, chegou roubando o Flamengo, a bola é atrasada de Hugo Moura, tocando na direita para Mateuzinho. Mateuzinho rolou de novo na frente da sua grande área. Hugo Moura, a Gustavo Henrique é pressionado, fica todo torto. Mateuzinho toca para Hugo Moura, tenta devolver, perdeu a bola, dividiu, espirrou, sobrou de novo o Mengão. Houve uma falta. O árbitro parou e marcou contra o time do Flamengo. Marcou do Vitinho em cima do Luiz Paulo na ponta esquerda. A primeira falta para o Volta Redonda. O próprio Luiz Paulo se apresenta para cobrança 0-0, placar qual alto. Quem compara tem pra TIM. Venha ser TIM pré-top. Além de 8 GB e WhatsApp incluído, tem um TIM mais vantagens e bônus em todas as recargas. Alô, Ana Paula Castelo Branco. Alô, Leonardo Graça. Aquele abraço preparado, Luiz Paulo, pela ponta esquerda, pelo costado da cancha, vai bater pra dentro da grande área. Na frente dele tá por ali o Gabigol, o todo Flamengo recuado, galera. Vai bater pra dentro da grande área, caneta esquerda na bola, bateu pelo voltão pra dentro da grande área. Cabeçada foi dada, Alef Manga escorou, João Carlos entrou. Não vale. Não valia mais nada. Parou. Olha a bandeirinha aí, ô Marco. É, foi um lance difícil, sem dúvida, garotinho, porque no cruzamento do Luiz Paulo teve o primeiro desvio, me parece, do Bruno Barra de cabeça. Na sequência, um outro toque do Alef Manga e aí a finalização pro gol do João Carlos. Mas o assistente sinalizou impedimento, não valeu o gol do Volta Redonda. Segue 0-0 placar Mad Levels. Apolinho só tá dando Volta Redonda, hein, Apolinho? É verdade, inclusive o Volta Redonda tem que fazer isso, não tem outra coisa para fazer. O jogo tá pedindo contra-ataque e o Michael pode se dar bem, porque tá todo o time de Volta Redonda pressionando o Flamengo logo de saída. Primeiro, é um desgaste muito grande, e segundo, sobra muito espaço para quem tem a velocidade que tem o Michael. E o VAR está sendo acionado. Olha o VAR aí. Isso aí, Patrício Maia. Tá lá, portanto, parou o jogo com 2 minutos e meio para analisar o que houve no gol de impedimento do time do Volta Redonda. O árbitro Felipe da Silva Gonçalves Paludo tá lá parado, jogadores cercando o árbitro, ele fica todo constrangido ali, todo mundo querendo ouvir o que ele tá falando, Marco. É, chegou o Gabigol por ali, também o próprio João Carlos, que fez o gol do Volta Redonda, e ele tá ouvindo ali a orientação do Patrício Maia, que é o VAR. Não tivemos o VAR na primeira fase do Carioca, mas na semifinal temos. Lembrando pra galera, no intervalo tem um show do intervalo. É o Vinícius Gama comandando, tem a palinha do Apolinho, tem o jornalismo da Tupi em ação, tem também os super craques da informação. Essa parada é muito longa, irrita, enche o saco, né não, Apolinho? Eu detesto, estava muito bom o campeonato sem isso, tá bem, bota o gol, valeu o gol, toca o bonde, então não valeu, resolve a parada. Agora é muito chato isso, muito chato, tira toda a graça do futebol. Daqui a pouco ele dá o gol, vai ter que gritar, golão, pô, agora. Tira a emoção, imagina a torcida aqui dentro, parado, é muito tempo, cara. 3 minutos e meio, foi aos 2 e meio, 3:44, agora e 45, 1 minuto e 15 pro cara rever o lance. Que isso? Você em casa que tá vendo o jogo, ouvindo a Tupi, já tirou a sua conclusão? Será que o cara que é árbitro de futebol por profissão tem tanta dúvida para rever? Ô, Apolinho. É verdade, não, eles ficam vendo, liga para casa, fala com a vovó, fala com a titia, pergunta pro vizinho. Olha lá, vai mandar para, topa pra cobrar o impedimento. Cobrado impedimento, a bola rolada agora para Léo Pereira, tá na sua linha intermediária pelo time do Flamengo, Mengão do Pedro Augusto, o aniversariante de hoje. Amanhã ele comemora de 8 às 10 da manhã, o microfone da Tupi. A bola atrasada outra vez, é pro goleiro Andrei, o goleiro Gabriel Batista, de cabelinho pintado, a bola é cortada de novo agora pelo intermédio do Luiz Paulo, dele envolveu, entregou no comando, agora para Bruno Barra, atrasou de novo agora para Heitor, aluga meio campo, é o time do Voltaço todo, dominando, comandando as ações. Inverteu para Gabriel Pereira, ele toca na esquerda, a bola errada, apareceu cortando, brigava pela bola Vitinho, ela vai pela linha de lado, arremesso lateral que favorece o time do Voltaço. Olha aí, galera, o Super Saudável Shop, site especializado em saúde, vai pedir para escolher a bola mais doce e a maior pressão, isso no final do jogo. Tentou o Voltaço de novo, briga pela bola, espirra, sobrou Gustavo Henrique, ele sai jogando pelo time do Flamengo, sofre uma falta, o árbitro parou e marcou. 9:09 da noite aqui no Rio. Apite comigo, galera. 5 jogados, 40 por jogar no primeiro tempo, e o placar no Maracanã: Flamengo 0, Volta Redonda 0. Lançamento longo do Gabriel Batista, o goleirão, quase o Gabigol domina, e se dominasse estava livrinho o Marcos Coelho. É, estava na cara do gol, na cara do Andrei, de Gabriel para Gabriel. Um detalhe, é o garotinho, bom mencionar a presença do Gabriel Batista entre os titulares e o Hugo Souza no gol. São duas situações: primeiro, o Rogério Ceni quer observar o Gabriel Batista, que teve poucas oportunidades, naturalmente joga pouco, e segundo, de certa forma, está preservando o Hugo em razão razão de uma possível ausência do Diego Alves no jogo de terça-feira com o Lacalheira. Até porque a carga de atividades é maior. Olha o Flamengo. Maxi toca agora para Gabigol, vai na linha de fundo, cruzou para a área, quarta Oliveira. Tudo apavorado. A bola é dominada agora pelo Luiz Paulo, deu o primeiro drible, tocando de novo agora para MV, tentou na frente, apareceu por ali, faz o giro com o Emerson para Luiz Paulo, deixou de novo agora para Emerson, trabalhou a bola, sai da ponta para meia, tentou no comando para João Carlos, virou, tocou de novo agora para MV, tentou Naninho, é na canhota para Luiz Paulo, inverteu jogada, matou no peito Oliveira, pediu Aleph Manga, ele lança na área, brigou pela bola, voltou de novo para Aleph Manga, tá no bico direito da grande área, faz o golpinho, prende a bola pelo time do Voltaço, 0 a 0 galera, são 6 minutos e meio desse primeiro tempo, olha a bola cortada pelo Léo Pereira, chegou primeiro cortando bem colocado, Bruno Barra deixou para Luiz Paulo, de longe atirou, defendeu o Gabriel Batista, quando chegou aí já chegou fraquinha, Marco. Já sim, porque ela desviou no meio do caminho, perdeu a força e já não tinha sido tão forte o chute da intermediária do Luiz Paulo, 0 a 0 placar, Mad Leverson. Olha aí você soltando a voz no WhatsApp da Dubi, 980-18-88-80, tem gente na linha. Alô garotinho, aqui é o Thiago e meu filho Matheus, de Teresópolis. Narra um golão do Mengão aí, garotinho. E um feliz dia das mães para todas as mães. E especial para minha mãe, Uzete, e para minha esposa, mãe do Matheus, Fernanda. Um abraço, garotinho. Obrigado. Alô, Thiago. Alô, Matheus. Cumprimentando a mamãe, Fernanda. Voltou de novo o time do Voltaço. Volta com o Gabriel Pereira. Bate pelo bolo, tentando na ponta canhota. Lançamento longo. Longo demais. Vai pela linha de fundo. O Extra Hiper agora tem preço de atacado todo dia. Na loja e no Clube Extra. E se achar preço menor, cobrimos no caixa. É o desafio mais barato. Extra. Extra. Gente que se liga na gente. Olha, Paulo César Jimenez, torcida do Flamengo em São João del Rei. Hoje, assessorado pelo Josemar Jimenez, voltou de novo o Flamengo. Volta Pedro, tabelou, bateu no calcanhar do Gumura, tocou na frente, chegou, cortou o Heitor. Deu um chutão pra frente. A cabeçada foi dada pelo João Carlos, amaciou Aleph Manga, tocou na mão, bateu. O árbitro viu, o bandeirinha viu, parou. Tá caído Pedro, quem ouve com ele aí, Coelho? É, ele sentiu ali um incômodo no joelho direito depois de uma jogada, mas tá de pé para livre da torcida do Flamengo, tem sem deixar claro isso, tá de pé, tá bem, caminhando, não sente nada, 0 a 0 placar, Extra Hipermercados. Saúde é assim que se faz, mais de 1000 médicos credenciados, assim saúde, 21025555, ou fale com seu corretor. Olha o Mengão de novo, ele vem com o Mateuzinho pela ponta direita, atraiu a primeira marcação, veio o deslocamento de Vitinho, chega primeiro o Luiz Paulo, é apertado pelo Vitinho, foi dominado inteiramente pelo Luiz Paulo, sai jogando pela lateral esquerda, bate na frente, bola longa, chega primeiro cortando o Léo Pereira pelo Flamengo, tabelou na frente, alcançou por ali Gabigol, veio buscar jogo, deu bola errada, pegaram o Gabigol, Bruno Barra, leva cartão, Coelho. É, uma jogada ali com força excessiva por parte do camisa 5 do Volta Redonda, na intermediária, campo de ataque do Flamengo, o Gabigol tá caído no gramado, gritou forte, gritou alto, jogo paralisado para o atendimento ao camisa 9, segue 0 a 0 o placar, assim saúde. O Flamengo agora tá tentando equilibrar aqui o jogo, hein, Apolinho? É, o Volta Redonda não tem outra coisa para fazer, é um bom time, partiu para dentro com coragem, tá se abrindo aqui, o Flamengo não tem o entrosamento necessário para poder pegar os contra-ataques com mais velocidade, tem que acionar o Michael principalmente, tá saindo muito o Gabigol, o Michael é mais rápido, chega mais fácil na frente e aí pode servir tanto ao Pedro quanto ao Gabigol, mas eles estão saindo mais pelo lado do Gabigol. Olha aqui, meu abraço para o Thiago Guedes, padrinho do repórter Marcos Coelho, mandando um feliz dia das mães para a esposa Patrícia Pereira, a mamãe do Guilherme e do Rafael. Uma falta que favorece o Flamengo preparado, Hugo Moura. Está ali pelo comando de ataque na intermediária do Voltaço. Ele bateu atrasando para Léo Pereira. Aluga meu campo, lança pelo botão na ponta direita. Vai na direção do Mateuzinho. Dominou, tirou o Luiz Paulo da jogada. Vitinho pegou o bico direito da grande área. Tocou errado. Carimba na zaga. Bola volta de novo agora para Vitinho. Vitinho acionando o Hugo Moura pelo time do Flamengo. Mengão da Cidinha. Segunda-feira de 1 às 3 da tarde. Aqui na Tupi. A bola de Léo Pereira era para o Michael. Matou mó a barata. Ela escapou e vai pela linha de lado. Arremesso para o Voltaço bater. 9:15 da noite. Boa noite aqui no Rio. Apite comigo, galera. 11:15. 11. 11 jogados, 34 por jogar no primeiro tempo. E o placar no Maraca: Flamengo 0. Volta Redonda também 0. Sou eu, cumprimentando as mamães do Brasil pelo dia de amanhã. Aliás, amanhã ao meio-dia tem bola em jogo com Gilson Ricardo e seus convidados. E 16h, aqui mesmo no Maracanã, tem Fluminense e Portuguesa. Evaldo José, o de todos, a torcida, Gabigol tocou. Olha, o Michel vai marcar, tirou, entrou. Gol! Michael, no contra-ataque, Gabigol estava livre pelo comando, viu mais livre ainda o Michael no contra-ataque, e ele na saída do goleiro Andrei, colocou por cobertura no cantinho esquerdo, aos 11 minutos, agora, Flamengo. O Michael, camisa 19, Volta Redonda, 0. Voltaço, se quiser chegar à final, tem que ganhar por diferença de 5, meu caro. E o detalhe, Coelho? O detalhe, garotinho, jogada que chegou até o Gabigol, ele avança pela meia direita, pega a zaga do Volta Redonda, desprevenida, mal arrumada. Gabigol estava bem posicionado, mas melhor que ele, o Michael, que entrou sozinho pela esquerda na grande área, recebeu o passe do camisa 9 e tocou na saída do Andrei, cavou, teve estilo, ela morreu no fundo da rede. Agora Mengão 1-0, garotinho. Olha a agendinha do campeonato carioca. Alô, Vinícius Gama. Garotinho, esse foi o segundo gol do Michael no campeonato carioca. 27 gols tem o Flamengo, informando o time. Apolinho, o jogo agora vai ficar mais aberto ainda, hein? Agora tem que fazer 5, Volta Redonda. Eu cantei a pedra, né? O Michael é a jogada que o Flamengo precisava cavar para poder chegar no gol, porque ele tem muita velocidade. O Gabigol saía pela direita e não tinha tanta velocidade. O que, que ele fez? Ele tocou a bola, enfiou e o Michael entrou sozinho. Não pega. Do jeito que o Volta Redonda está jogando, não pega o Michael no contra-ataque. Aleph Manga traz a bola para Naninho. Naninho devolveu, tentou dentro da grande área. A virada do MV, carimba na zaga. A bola sobe e vai pela linha de fundo. Escanteio, tá ligado, Marco? Tô ligado sim, garotinho. Dentro da área, o Léo Pereira foi quem salvou no carrinho. Depois da finalização do MV, o Gabriel Batista também já estava por ali. Escanteio para o Voltaço pela direita. Luciano, Naninho na cobrança. Naninho tá preparado para a cobrança do escanteio pela ponta direita. Camisa 10 do Voltaço. Vai bater para dentro da grande área. São 14 minutos de jogo. O Flamengo ganha por 1-0. O gol do Michael. Caneta direita do Naninho pelo alto para dentro da grande área. Cortou Léo Pereira. Carimba no emendou, desviou, bateu o goleiro. Vai para fora, mas havia impedimento. Parou, parou, parou. Gente que se liga na gente. Roberto, torcendo pelo Flamengo. O guardador de carros do quiosque do Naná. Toda a família Alves está ligadinha. O Jonathan Ribeiro no Complexo da Maré. A Simone Blores, torcedora do Flamengo, assessora de comunicação do Detran, e o casal Paulo Rodrigo e Marcela Pires, todo mundo curtindo o somzão da Tupi, girando, girando o placar. Vinícius Gama, bate pra gente. Garotinho, na semifinal da Taça Rio São Januário, Vasco classificado para a decisão, venceu Madureira pelo placar de 2-1, e no Campeonato Gaúcho, Inter na final, 4-1 no Juventude no Beira Rio, informando o Rio de Prêmios. Olha o Mengão de novo, Max toca na ponta canta para Michel. O tá livre de marcação, partiu pra dentro no primeiro. Max mediu devolução, não foi lançado. Agora Pedro, escorou, tocou, bateu na zaga. A bola volta pra Naninho. Naninho tenta buscar a jogada de contra-ataque. Antecipação foi do Opa. Gustavo Henrique cortando, virando pra Vitinho. Caído, tá caído por ali o Max. Voltou de novo. Era o Ramon caído, reclamando vi, do bandeirinha que pegaram ele. Você viu, Marco? Aqui, garotinho, eu vi. Na tentativa de ataque do Volta Redonda, sobrou um braço ali do Aleph Manga para cima do Ramon. Resta saber se foi suficiente para derrubar o lateral esquerdo do Flamengo. A distância reclamou muito. Agora o árbitro da partida, o Felipe da Silva Gonçalves, vem aqui à beira do gramado. tá procurando o Aleph Manga, tá ali, vamos ver se ele vai fazer alguma coisa, mas houve o contato entre os dois. 1-0 Flamengo, placar calmã. No Rio de Prêmios tem casa, mais Jeep Renegade na garagem, no especial Mês das Mães. O árbitro tá recebendo o recado lá do VAR. É uma mala esse negócio de hábito de vídeo. Não é não, Apolinho? É muito chato isso, muito chato. Sabe, inventaram. O cara que inventou isso, ele não tem mãe. Ô garotinho, só pra gente ter uma ideia, são dois auxiliares da arbitragem ali à beira do... Só agora que ele vai pegar o cartão pro Aleph Manga, que nós falamos na hora o que notamos aqui no estádio. São dois auxiliares que também têm ali a liberação pra ver essas jogadas, e ele precisou da cabine, do auxílio e tudo mais pra dar esse cartão amarelo, que pra nossa audiência aqui foi óbvio desde o início, hein, garotinho? É verdade. E os dois auxiliares estão ali bem na frente do vídeo. Mas eles só reclamam do posicionamento dos técnicos. É verdade, tem hábito de reclamar. Vai lá o árbitro, vai falar com o Bruno Barra, fala daqui, fala dali, continua conversando. Ô cara, vai lá pro telefone, bate o papo com ele, pega o celular, vai bater Bruno Barra, ameaçou, bateu, virou na direita, a bola é alcançada agora pelo Heitor, ultrapassa a divisória, pinta na intermediária contrária do Flamengo, empurrou na ponta direita, Oliveira, a bola escapou e vai pela linha de lado, é arremesso para o Flamengo bater, 17 minutos de jogo, 1-0 Flamengo, gol do Michael. Olha você soltando a voz aqui no WhatsApp da Tupi, você ouve a Tupi ouve você, solte a sua voz. Alô, garotinho, aqui é a Regina, Teresina, Piauí. Placar do Mengão, 2-1 para o Mengão. Aproveitando o ensejo e antecipando aqui as felicitações para todas as mamães do nosso Brasil, em especial as mamães flamenguistas. Bora, Mengão! Valeu, Régia. Alô, Teresina. Alô, Piauí. As mamães piauienses também recebem o nosso carinho. Olha o Michael roubando uma boa bola, entregando para Pedro. Tá pela canhota o Mengão do Tião Dávila. Talentoso ator da novela Gênesis da Record TV. Lançamento de Hugo Moura. Matheus entrou na área livre, perdeu o ângulo, cruzou, escorou o Vitinho. A bola ganha efeito. Corre na canhota. Olha o Maxi, não dominou e ela foi pela linha de lado. E arremesso lateral que favorece o time do Volta Redonda. Vixe, esse jogo tá te deixando nervoso? Haja Calmã. Calmã é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Alô, Jackson Figueiredo. Vai ter Calmã pra galera do Fluminense amanhã. Vitinho toca em profundidade. Era pro Gabigol. Foi longa, longa demais e foi pela linha de fundo. Amanhã, meio-dia, bola em jogo. Gilson Ricardo e seus convidados às 16h aqui no Maraca. Tem Fluminense e Portuguesa com Evaldo José. O de todas as torcidas, o comentário é do Del Aranha. O que tem amanhã e às 18h no Engenhão, Botafogo e Nova Iguaçu. O Dilon Júnior tá de volta. É o locutor Vibração com a revelação Beto Júnior comentando. Vai conhecer o outro finalista da Taça Rio. O primeiro saiu hoje em São Januário, Vasco da Gama 2, Madureira 1. Os gols de Marquinhos Gabriel e de Mancano para o Madureira marcou. Humberto, lateral cobrado. Ramon tocando para Pedro, Pedro atrasando. Léo Pereira corre, mas quem corre pro Léo, Gustavo Henrique chega primeiro. Bate rasteirinho, capricho para Mateuzinho. É o Mengão do Alexandre Ferreira. O programa 01 da Tupi no domingo para segunda é com ele. A bola rolada de novo agora para Léo Pereira. Conduz a bola quase pela intermediária. Vira na meia direita. É pro Vitinho. Deu a primeira trombada. Atraiu a marcação. Tava por ali bem o MV. Ele bate na ponta canhota. Michael dominou, devolveu, correu, tentou Pedro pela ponta esquerda, protegeu de calcanhar. Oliveira recupera a bola, já perdeu pro Pedro, caiu, perdeu o equilíbrio. O corte foi do Bruno Barra para Naninho. Naninho traz a bola para canhota, faz o giro, trabalha no miolo da sua intermediária, atrasou para Heitor. Heitor vai sair jogando pelo voltaço. O Flamengo ganha 1-0. O gol do Michael, camisa 19, foi marcado aos 11 minutos de jogo, 9:24 da noite aqui no Rio. Apite comigo, galera! 20, 25 por jogar no primeiro tempo e o placar aqui no Maraca. Flamengo! Tem um, Michael, 19-0. Girando com Vinícius Gama. Garotinho, Copa do Nordeste, o Bahia é o campeão, venceu o Ceará por 2-1 nos 90 minutos. Depois, olha, agora Pedro toca para Gabigol, entrou na área livre, vai devolver, colocou, atirou, entrou. Flamengo! sabe, gol! Recebeu limpa pela meia direita. O Pedro tinha a chance de marcar, passou pra ele e marca o segundo do Flamengo aos 21 de jogo agora. Flamengo! 2! Volta redonda! 0! Detalhe, Coelho. É a dupla de ataque que muitos treinadores sonham. A bola chega ao Pedro, ele com muita categoria toca a bola por cima da zaga do Volta Redonda, nos pés do Gabigol. Aí ele é fatal, cara a cara. Ainda tira o zagueiro, toca na saída do Andrei, coloca no fundo da rede. Hoje tem gol do Gabigol. Agora 2-0 Flamengo, garotinho. E eu vou abrindo a agendinha do Campeonato Carioca, Vinícius Gama. O quarto do Gabigol no Campeonato Carioca, agora 28 gols tem o Flamengo, informando o Tim. Apolinho tá cada vez mais fácil, Apolinho. Agora precisa de 6, o Volta Redonda, né? A verdade é que o lançamento do Pedro foi maravilhoso, a defesa do Volta Redonda tá aberta e não tem outra coisa pra fazer. Volta Redonda tá jogando com muita raça, mas completamente aberto, qualquer bola comprida pega alguém na frente livre. Michael, por exemplo, tá sozinho, é só olhar que vai enxergar ele, não tem marcador, não tem ninguém, todo contra-ataque pode acabar na cara do gol, aí não dá para segurar. Drogaria Venâncio, quer garantir as melhores promoções sem sair de casa? Ligue 3095-1000 ou acesse venancio.com.br que a gente vai até você. Alô Armando Armede, alô Rodrigo, alô Wallace, aquele abraço, a bola atrasada agora pro goleiro Gabriel Batista. Chuta forte na frente. O Bruno Barra toca para Naninho. Biriscou, voltou de novo. A bola atrasada para Gabriel Pereira. Tenta inverter. Eu vou girando, girando. Aliás, eu quero abrir a agendinha com o Vinícius Gama. É, garotinho, esse foi o quarto do Gabigol no Campeonato Carioca. 28 gols tem o Flamengo na competição, informando o Rio de Prêmios. Aqui o primeiro drible foi dado agora pelo jogador que é o MV, virou no comando Alef Manga. Na minha esquerda, o Naninho tocou. Põe em profundidade, cortou bem Mateuzinho. Mateuzinho tocando na ponta direita para Vitinho, parte para o contra-ataque pelo time do Flamengo, Bengão do Garcia Duarte. Dá licença. Das duas às quatro da matina, de segunda a sábado, é com ele. O programa depois vem o Mário Belisário, também rubro-negro, de 4 às 6. E depois, às 6 horas, é o show do Antônio Carlos, preparando para o motivador do Brasil chegar. É o Clóvis Monteiro às 8, às 10 tem Isabelle Benito e às 11 o meu amigo Francisco Barbosa, quando agora houve uma falta contra o time do Voltaço na sua linha intermediária para o árbitro e marca. Qualialto Proteção Veicular, você protegido a partir de R$125 mensais. Ligue 3040-7474. Gente que se liga na gente. Joilton torcendo pelo Flamengo no quiosque Tororó, na praia, em João Pessoa. E o Naná, seu mano, tá lá na barra, aumentando o som, o somzão da Tupi, curtindo o seu Flamengo. Flamengo ganha por 2-0, a falta cobrada, Gustavo Henrique pelo alto, chegou Oliveira, cortou de cabeça, a bola alcançada agora pelo miolo, apareceu o Emerson faz o primeiro drible, toca na frente, Hugo Moura respondeu, Bisco cortou de qualquer maneira e toma Gabriel Batista, o goleirão sai da meta, vem na sua linha intermediária, dá um leve toque de bola para Léo Pereira pelo time do Flamengo, é o Mengão da Mariana Grossi na sua intermediária, abrindo na ponta direita para Mateuzinho, escapou ali da primeira marcação, é cheio de pulmão, ele vira jogo, a Léo Pereira na minha esquerda, Pedro escorou, recebeu, tentou, Pedro também é garçom, galera, ele vira para Vitinho, vai na entrada da grande área, procurou o chute, não deu, tentou, empurrou, foi errado, era pro Mateuzinho, chega primeiro Luiz Paulo cortando, tentou carimbó, deu um drible no Mateuzinho, fica com a bola dominada, é bom jogador quem corta lá por trás de novo, tentava brigar pela bola, Hugo Moura, aí recuperou o Luiz Paulo, olha o corte para trás, foi feito pelo Vitinho, mas houve uma falta em cima do João Carlos na intermediária do Voltaço. 9:30 PM no Rio. Apite comigo, galera! 20 por jogar no primeiro tempo e o placar aqui no Maraca. Flamengo! Foi! Volta Redonda! Zero! José Carlos Correio, parando tudo, perguntando o Apolinho. 2-0 Mengão, e aí? Tá gostando? Eu tô gostando de ver a vontade, a fibra do time do Volta Redonda, que partiu para dentro logo no início do jogo, sabendo que seria difícil, tomou 2 gols, não tá batendo, não tá dando porrada, tá tentando jogar, mas tá totalmente aberto. Quer dizer, se o Flamengo tiver calma nos contra-ataques, o Flamengo vai ampliar e vai fazer a goleada que o Volta Redonda precisa. Pedro toca pra Gabigol no comando, Vitinho chegou, pegou a bola, tirou, rasteiro, rente a trave, a bola vai pra fora. Se tivesse galera aqui, Coelho, a galera ia gritar. Com certeza, garotinho. A bola ficou boa pro Vitinho. Ele que bate bem com os dois pés, tentou com o direito. Ela foi como uma bola de bilhar, saiu rasteira à direita do goleiro Andrei, que já estava batido, mas morreu pela linha de fundo. Quase o terceiro do Flamengo, que vence com facilidade por 2-0. Placar extra hipermercados. Depois do Super Futebol Show da Tupi, você não pode perder o show de bola. Edição reduzida com Marcos Vinícius, recebendo Jorge Peligeiro, a Selminha Sorriso, a cantora Maria Rita. Homenagem ao grande humorista que nos deixou, o Paulo Gustavo. E à meia-noite tem o baú da Tupi, a Renata Henriques e o Ciro Neves. Voltou de novo o time do Voltaço. É o João Carlos, toca na ponta direita. Chega primeiro gotando por ali o Emerson. Prende a bola, deixou o Coutinho de novo. Agora para João Carlos, atrasando até Bruno Barra. Vai virar jogo para Gabriel Pereira. Sai jogando lá pela esquerda, conduzindo a bola, rolando no capricho. Para Luiz Paulo, tá pelo barato dele, pelas quebradas da esquerda. Prendeu a bola, deu cheguinho para Naninho. O Flamengo agora tá mais postado, tá mais lá atrás. Flamengo ganha por 2-0. Os gols de Michael e Gabigol. O Flamengo aqui ganhando. E hoje quem ganhou e chegou à final da Taça Rio foi o Vasco da Gama. Machão da Gama, 2 em São Januário. Germancano marcou o segundo. Marquinho Gabriel marcou o primeiro. Madureira, 1 gol foi do Humberto. O Bruno Cantarelli, o locutor da massa, deu o recado com a palinha do Rubem Leão. A fera, gente que se liga na gente. Roberto De Luca, torcendo pelo Flamengo na banca de jornal do Grajaú, da Praça Edmundo Rego, o irmão do Sérgio, o Serjão da Tupi. Quem compara, vem pra Tim. Venha ser Tim pré-top, além de 8 GB e WhatsApp incluído, tem um Tim mais vantagens e bônus em todas as recargas. E o Voltaço está jogando, Gabriel Pereira rolando no capricho para Luiz Paulo, ultrapassa a divisória, toca na ponta canhota, encontrou bem colocado o MBV, devolveu de novo, agora o Luiz Paulo faz o corrupio, tenta tirar Vitinho, houve a falta do Vitinho, o árbitro parou e marcou. E o Luiz Paulo agora desaba ali um pouquinho depois da linha que divide o gramado, vai conversando com o árbitro, a falta tá marcada. 2-0 Flamengo, placar Drogarias Venâncio. Hoje no fim desse jogão super saudável, Shopping vai destacar a bola mais doce e quem fez mais expressão em campo, e sou eu quem vai eleger, garotinho. A falta vai ser cobrada pelo Volta Redonda, preparado por ali, MV, vai bater não, é o Gabriel Pereira, bem avançado, bateu de caneta direita, tentou na diagonal, bola longa, vai saindo, rente a bandeira, a bola vai pra fora e tiro de meta para o Flamengo bater. Lembrando pra galera, amanhã meio-dia tem um Bola em Jogo com Gilson Ricardo e seus convidados, às 16h aqui no Maraca. Sai um finalista, outro finalista pra decidir o campeonato carioca, Fluminense Portuguesa. Evaldo José, o locutor de todas as torcidas, vai dar o recado com a palhinha do Del Aranha. Olha, o Flamengo tentava com o Gabigol, chegou primeiro com o Oliveira. Ou amanhã às 18h no Nilton Santos, no Engenhão, tem Botafogo e Nova Iguaçu. O Dilon Júnior tá de volta, pra alegria de toda a família do Bi. O locutor Vibração vai narrar o Botafogo e Nova Iguaçu com a palhinha da revelação Beto Júnior. E olha o Voltaço de novo, lá vem pela canhota, a bola foi caminhada pelo Emerson. Emerson virando na ponta esquerda, é pra Luiz Paulo, pelo barato dele, deu um cheguinho na meia canhota, encontrou bem colocado por ali o jogador, que é o Bruno Barra, atrasou meio no fogo. Gabriel Pereira faz esticão, bola errada, vai saindo pela linha de lado. 9h34 da noite aqui no Rio. Apite comigo, galera. 30, 15 por jogar no primeiro tempo, e o placar aqui no Maraca: Flamengo 2, Alô, garotinho, José Carlos Araújo, aqui quem está falando é a Carla Pérez, e eu tô torcendo aqui pelo meu Mengão, e um beijo pra você, viu, meu irmão? Obrigado, Carla Pérez. Aliás, falar em Carla Pérez, o Bahia apanhou, ganhou, e apanhou lá no Castelão em Fortaleza. Ele lembra pra gente a Copa do Nordeste, Vinícius. É, garotinho, o Bahia foi campeão, venceu o Ceará 2-1 nos 90 minutos, nos pênaltis também, só que os jogadores dos dois times se envolveram em confusão generalizada após a final. Segurança e também a polícia tiveram que ser acionadas para cessar a briga, garotinho. Valeu, eu quero cumprimentar o João Luiz Chaves, aniversariante da semana, o síndico geral do Waterways na Barra, recebendo o abraço do filhão do Vinícius e falando pro João Pedro emagrecer. Ele tá gordinho, tentou de novo, agora corria por ali Oliveira, correu, chegou junto por ali o Léo Pereira, não foi o Hugo Moura. A falta é cobrada, a bola volta de novo pelo time do Flamengo pela ponta esquerda, a bola de Max, Max sai da ponta pra meia, rolou no capricho, entregando pra Gustavo Henrique, alugando meio campo pelo time do Flamengo, tá na intermediária contrária, o Mengão do Bruno Galhaço, a bola tocada, Hugo Moura deu limpa pra Léo Pereira, reaparecendo no time do Flamengo, é no comando de ataque pra Vitinho, faz o golpinho, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo, é falta, parou, e o árbitro marcou. É, garotinho, tentava a jogada individual, Vitinho, olha a reposição rápida. Tá na direita, Mateuzinho cruzou, olha o Pedro, escorou, travessão, Gabigol driblou, vai marcar, atirou, salvou o goleiro, furou a zaga, a bola volta de novo, agora para Luiz Paulo, está estremecendo o travessão até agora, o Pedro botou no travessão e depois o Gabigol teve chance e perdeu o coelho. Eles não costumam fazer isso, garotinho, mérito também pro Mateuzinho, que chegou tranquilo à linha de fundo, depois do passe rápido no Vitinho, cruzou rasteiro, Pedro chegou em alta velocidade da pequena área e a bola foi no travessão. No rebote, o Gabigol não conseguiu concluir a jogada. Por muito pouco não sai o terceiro do Flamengo. 2-0, placar assim, saúde. Aliás, a folhinha não é de hoje que eu digo que o Mateuzinho joga muito mais que o Isla, tem mais pulmão, tem mais poder ofensivo, tem mais recuperação, é mais completo. É verdade, é mais jovem, né, garotinho? É uma aposta que o Flamengo fez, é um jogador que vem crescendo muito e vai tomar conta dessa posição como você está preconizando. O Extra Hiper agora tem preço de atacado todo dia, na loja e no Clube Extra. E se achar preço menor, cobrimos no caixa, é o desafio mais barato, Extra, Extra, onde o Apolinho faz as compras do mês, aos 33, a bola tá rolando de novo na intermediária do Voltaço, é o Gabriel Pereira, lançando longo, sai o Gabriel Batista para defender, girando, Vinícius Gama. Garotinho, semifinal do Campeonato Mineiro, o Atlético tá na final, jogando no Mineirão, empatou com o Tombense 1-1. Na primeira partida, o Galo venceu por 3-0, informando o Rio de Prêmios. Vitinho escapou ali da primeira, Magação escapou ali da segunda, na terceira ele perde, o Naninho busca a jogada de contra-ataque, Dague, espirra no Hugo Moura, e a bola é atrasada pro goleiro Gabriel Batista. Gente que se liga na gente, Igor Binder, torcendo pelo Flamengo na Binder Propaganda, na Barra da Tijuca. Aqui Tupi, a rádio líder, Apolinho. E agora o Flamengo tirou o pé do acelerador, hein? Não, o mais engraçado é o seguinte, Volta Redonda segue batalhando, né? Isso é até louvável, agora totalmente aberto, e o Flamengo insiste com algumas jogadas individuais, como está muito fácil, o Vitinho principalmente, se soltar a bola mais rápido, o Flamengo faz outro gol. Olha aqui no Insta do Garotinho, o advogado Carlos Roberto Parreira aposta em 4-1 para o Mengão. Ricardo Lemos, Sérgio Dias, Alexandre Pereira também estão ligados aqui na Tupi. Deixe a sua mensagem no Insta, José Carlos Araújo, Garotinho. Que tá pegando aí, ô Marcos? É, o Garotinho, a jogada ali, uma dividida entre o Vitinho no lado do Flamengo e o Emerson Júnior do lado do Volta Redonda. Jogadores do banco do Flamengo querem cartão para o atleta do Volta Redonda. E só para colocar uma pimenta nessa discussão sobre a lateral direita, em menos de um mês, as coisas acontecendo dentro dos conformes, o Rogério Ceni vai poder contar com o Rodinei. O contrato de empréstimo dele com o Internacional termina agora no final de maio. Inter já sinalizou que não vai comprar e o Flamengo pronto para receber esse jogador de volta depois de mais de um ano emprestado, informando Calmã. Rodinei, portanto, tá voltando, galera. Bruno, é o Gustavo Henrique, toca pro Michael, pulou, não dominou. E ela foi pela linha de lado, 9:40 da noite aqui no Rio. Apite comigo, galera! 35-35, 10 por jogar no primeiro tempo aqui no Maracanã. O placar é... Flamengo! 2! Volta Redonda! 0! José Carlos Araújo! Gol! Olha aqui, os moradores da Lagoa, principalmente da Lineu de Paula Machado, insistem aqui com os ouvintes da Tupi para fazermos um apelo à Light. Estão implorando que a Light cancele a manutenção programada para amanhã, Dia das Mães. Alô, Light! Bom senso indica, Dia da Mamãe não vai cortar a luz. Olha, Oliveira cruzando pelo balto na canhota, correio! Corre atrás da bola, Naninho. Chegou, brigou, ela vai pela linha de lado, arremesso para o Flamengo bater 36-9 para terminar o primeiro tempo. Flamengo 2-0. Michael e Gabigol. Mais cedo, Vasco chegou à final da Taça Rio. Vasco da Gama 2. Marquinhos, Gabriel e Germancano. Madureira, um gol do Humberto. O Bruno Cantarelli deu o recado aqui na Tupi com a palinha do Rubem Leão. Amanhã, 4 da tarde, no Maraca. Aqui mesmo no Maraca, onde eu estou. Fluminense Portuguesa. Evaldo José, o locutor de todas as torcidas com Del Aranha. E todos os supercrags com Fluminense Portuguesa. Vai sair o outro finalista para enfrentar o time do Flamengo. E às 18 horas no Engenhão, a outra semifinal da Taça Rio, Botafogo em Nova Iguaçu. O Dilon Júnior tá voltando. Gabigol rolou. Olha aí, o Michael apontou, atirou para fora. Sozinho. Gabigol fica decepcionado. Ô, Coelho. Seria um repeteco do primeiro gol. Gabigol em boas condições, passou pro Michael, que entrava na área pela esquerda, só que dessa vez o camisa 19 chutou pra fora. Com um detalhe, no lance anterior, o Michael tentou um domínio de letra, errou, a bola saiu e o Gabigol reclamou. Isso mostra o quão competitivo é o camisa 9 do Flamengo, o Gabigol pedindo pro Michael jogar sério, garotinho. Olha o contra-ataque do Voltaço, brigando pela bola. Foi trombado pelo Gustavo Henrique, parou, o árbitro marcou e vai mostrar cartão amarelo para o Gustavo Henrique, tá ligado? Marcou? Tô sim, garotinho, Gustavo Henrique tava ali próximo, mas por último, Léo Pereira foi quem cometeu essa falta em cima do MV, que arrancou em velocidade, ultrapassou a intermediária, mais pelo lado esquerdo, tomou realmente a entrada do jogador do Flamengo e, portanto, Léo Pereira, camisa 4, tá amarelado. Falta para o Volta Redonda, 2-0 Fla, placar quali alto. Esse MV, quando dá velocidade, é ensaboado, hein, Apolinho? Não, Volta Redonda tem bons jogadores, rapaz. Esse Manga é bom jogador, tem jogadores de velocidade, eles estão jogando, tá 2-0, tem que fazer 6 e eles continuam correndo. Daqui a pouquinho, o Ricardo Moreira, o Tigrão da Baixada, vai informar. A Marinha está informando e alertando. Ressaca na orla do Rio. Ressaca na orla do Rio. Daqui a pouquinho, o Tigrão dá os detalhes. Preparado, Luiz Paulo também preparado por ali. O Gabriel Naninho Pereira. E o Manga. O Aleph Manga. E o Naninho também. Vai lá. Quem vai bater, Luciana, é o Naninho. Correu, bateu, defendeu o Gabriel Batista. E a ressaca na orla do Rio, Tigrão. É verdade, garotinho. A Marinha informa que ondas de 2,5 metros de altura estão atingindo a orla da cidade e isso vai permanecer até as 9 horas da manhã de domingo. Portanto, muito cuidado a galera na orla do Rio de Janeiro, garotinho. Ligado na Tupi, você sabe de tudo primeiro. Voltou de novo o time do Voltaço agora com um jogador que é o MV, atrasando, deixando para Luiz Paulo, incrementou no comando para Bruno Barra, de novo na ponta esquerda para MV. Ele é saliente, ele é assanhado, ele é ensaboado, atrasado. Azul, bola de Bruno Barra agora para Gabriel Pereira, aluga meio campo pelo time do Voltaço, vira na direita para Heitor, tá bem aberto Oliveira, mas ele prefere pelo Balto, subiu, cabeceou o Léo Pereira, a bola volta, o corte foi do Vitinho, olha o Pedro escorando de calcanhar para Alex, é o Maxi tentou na esquerda, a bola vai pela linha de lado, arremesso, mas o árbitro dava uma falta antes, o Marco Vasconcelos. Exatamente, ele pegou uma falta do Bruno Barra em cima do Max e naquela treta anterior, o Aleph Manga e o Max estão se desentendendo, aliás, no jogo da Taça Guanabara, aqui no Maracanã, desentendimento do Gabigol também com o Aleph Manga, a treta continua, garotinho. 9:44 da noite aqui no Rio. Apite comigo, galera. 40, 5 por jogar no primeiro tempo e o placar aqui no Maracanã. Flamengo! 2. Volta Redonda! 0. A Rádio Líder, olha o Alef Mangaf, correu, atirou, defendeu, largou e voltou a defender o Gabriel Batista. Eu digo que valeu, Marco. Valeu sim, passe do Luciano Naninho em velocidade. A melhor opção era o João Carlos, mas ele preferiu o passe para o Alef Manga, que bateu prensado e o Gabriel Batista fez a defesa. 2-0, Flá, placar Drogarias Venâncio. E olha o Mengão de novo, tentava pela direita, Mateuzinho foi seguro, o árbitro parou e deu a falta contra o Voltaço. Saúde é assim que se faz, mais de 1000 médicos credenciados. Assim Saúde, 21025555, ou fale com seu corretor. Alô Nelson Teles, diretor de marketing do Grupo Memorial, aquele abraço. Você do volante, obrigado pela carona que me dá. Com a Tupi ao seu lado, 41, marcou o sinalzão da Tupi. Olha o Álvaro da Canélia com o Alvinho, com o Dudu, com o Matheus, no alto da Boa Vista. Tranquilo, tranquilo. O Flamengo tá chegando à final do Carioca. Voltou de novo o time do Flamengo pela esquerda. É o Ramon bem avançado. Bateu agora, tentou. É Michael. Michael atrasando, entregando para Max. Max mais atrás para Ramon. Tá na sua linha intermediária. Ameaça. Atrasou de novo pro Gabriel Batista. Girando. Vinícius Gama. Garotinho, Campeonato Mineiro. Amanhã, segunda partida da semifinal. 4 da tarde. Independência tem América e Cruzeiro. No jogo de ida, deu América. 2-1, informando o Rio de Prêmios. No Rio de Prêmios tem casa mais Jeep Renegade na garagem, no especial Mês das Mães. Olha o Mengão de novo. Lá vem Mateuzinho, virou, entregou para Gabigol, devolveu para Mateuzinho dentro da grande área, voltou para Gabigol, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, atirou, entrou. Gabi, gol, uma tabelinha sensacional com o Mateuzinho pela direita, dentro da grande área, a bola foi devolvida para ele, e o Gabigol atirou de pé trocado, foi de direita, que não é a boa e botou no barbante, o goleiro Andrei aceitou, 42,5, é o terceiro do Flamengo agora. Flamengo! 3! Volta redonda! 0! Pra galera do Mengão em todo o Brasil. Coelho não era pra menos, hein? É verdade, garotinho. E o Gabigol, dos jogadores que estão em campo, o único que começou jogando na terça-feira no jogo com a LDU, titular, faz o segundo, depois de uma linda tabela com o Mateuzinho. Apareceu livre na cara do Andrei, bateu com o pé direito, goleirão do Volta Redonda aceitou, ela morreu mansa no fundo da rede. Agora, com a camisa do Flamengo, 81 vezes Gabigol. Mengão 3-0, garotinho. Vamos abrindo a agendinha de novo do campeonato. Renato Carioca, Vinícius Gama. Garotinho, esse foi o quinto gol do Gabigol no Campeonato Carioca. Agora 29 gols tem o Flamengo, informando o Tim. Olha o Michael, domina no peito, atrasa a bola para Léo Pereira, tenta sair jogando pelo time do Flamengo para Hugo Moura, tá na cabeça do grande círculo, escolou jogada para Mateuzinho, sempre muito lançado, tá pelo bico direito da grande área, tabelou para Vitinho, não devolveu, correu, tocou de novo, agora para Mateuzinho, entre dois, agora para Pedro, dentro da grande área, tentou o drible, escapuliu, sobrou o Gabigol, atirou, salvou o goleiro, quase ele marca mais um, bateu no Andrei e a bola é cortada pela linha de fundo, escanteio. Vitinho vai pra lá, Coelho. Vai sim, eu posso dizer que o Andrei, ele tropeçou e defendeu essa bola. Gabigol já estava pronto pra comemorar. Escanteio na ponta direita, Vitinho na cobrança, 3-0 Flamengo, placar extra hipermercados. 44-44, um passeio do Flamengo no Maraca, bateu Vitinho pelo montão para dentro da grande área, cortou a zaga, era o João Carlos de cabeça cortando e botando a bola pela linha de lado. Esse jogo tá agitado, é um gol atrás do outro, e você tá ansioso? Haja Calman. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Flamengo 3-0, galera. Michael, Gabigol e Gabigol de novo. São 44,5. O Flamengo passa. O Flamengo chega à final do Campeonato Carioca, o adversário vai ser conhecido amanhã, Fluminense Portuguesa, aqui mesmo no Maracanã, às 4 da tarde, vamos até 49, subiu a plaquinha aqui na minha frente, 4 minutos de acréscimo, voltou o Flamengo, Vitinho tentou, na minha direita, para Pedro de calcanhar, correu o Gabigol, cortou o Gabriel Pereira, a cabeçada foi do Max, a bola é alcançada pelo Michael pela ponta esquerda, parte para o contra-ataque pelo time do Flamengo, atraiu a primeira marcação, deu a quebra de asa, prende a bola. bola ainda pelas quebradas da esquerda, prefere atrasar, atrasou para Ramon. Ramon prendeu, deixou o Godinho para Léo Pereira. É o Mengão do Miguel Marques, o Nem Lamatraca, da patrulha da cidade. Outra vez agora, Gustavo Henrique, é para Léo Pereira, tocou na direita, meio no fogo, cortou Léo Pereira, levou um toque, é falta, parou, o árbitro deu a falta contra o Flamengo, tá certo, Coelho? É, o Léo Pereira tá sentindo ali, jogador do Volta Redonda também. E de verdade, garotinho, viu uma dividida aqui, ele pode escolher para quem dá a falta. Então, não deve ter gostado da festa do Léo Pereira, por isso escolheu. 3-0 Flamengo, placar assim, saúde. Amanhã, no Dia das Mães, o abraço do nosso timaço. Solte a sua voz aqui na Tupi. O WhatsApp da Tupi, 980-18-88-80. 980-18-88-80. Mande a sua mensagem para a sua mamãe. O Brasil inteiro, o mundo inteiro vai acompanhar. Olha a cabeçada do Léo Pereira, saiu Gabriel Batista. Batista defendeu. Drogaria Venâncio, quer garantir as melhores promoções sem sair de casa? Ligue 3095-1000 ou acesse venancio.com.br que a gente vai até você. Gente que se liga na zaga, aqui na Tupi, o Jamaica, torcendo pelo Flamengo no amarelinho da barra. Obrigado pela carona que me dá. Com a Tupi ao seu lado, tentava de novo o Flamengo pela direita, brigava pela bola ali, o Bruno Barra tomando bola do Vitinho, entregando para Naninho, tá pela meia esquerda, limpou jogada na primeira, na cabeça do grande círculo, ele rola no capricho pro Oliveira, pelas quebradas na direita, é marcado pelo primeiro que é Michael. Oliveira deu um cheguinho para Naninho, abrindo na ponta direita, para Naninho na meia direita, vai na entrada da grande área, é trombado, virou, tocou na ponta direita, Alef Manga, lançou pelo alto, subiu para cabecear Gustavo Henrique, sobre a sua meta, botando para escanteio. Entendeu essa, Marco? Entendi, porque o João Carlos estava atrás do Gustavo Henrique, esperando o cruzamento do Alef Manga. Se antecipou o zagueiro do Flamengo, cortou de cabeça e colocou para escanteio. É pelo lado esquerdo, Luiz Paulo na cobrança. 3-0 Flamengo, placar quali alto. Amanhã, 9 de maio, aniversário do desembargador Murilo Killing, grande tricolor no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e da talentosa repórter Isabela Scalabrini. Tá lá em Belo Horizonte. Os aniversariantes de amanhã, 9 de maio. Preparado para a cobrança do escanteio pela ponta canhota, Luiz Paulo vai bater para dentro da grande área. Flamengo ganha 3-0. Chegando à final do Campeonato Carioca para enfrentar o Fluminense ou a Portuguesa. Vai bater Luiz Paulo lá da ponta canhota. Autorizou lá, tem muito pega-pega. O árbitro acompanha. É pegação daqui, pegação dali. Eu marco. É, e aí o Gabigol tá só observando ali, o árbitro parou e esperou. Agora ele autoriza. Vem Luiz Paulo para cobrança. Caneta esquerda na bola, bateu pelo voltou na área. Quarta zaga do Flamengo. A bola alcançada, Gabriel Pereira emendou de prima. Torta a bola, passa rente. Rente a bandeira e vai pela linha de fundo. Tiro de meta para o Flamengo bater 48,5. Vamos até 49. Flamengo ganha 3-0. Daqui a pouquinho no intervalo tem o show do intervalo. Vinícius Gama, palinha do Apolinho. Os super craques. Quali Auto Proteção Veicular, você protegido a partir de R$125 mensais. Ligue 3040-7474. Gabriel Batista vai bater o tiro de meta pelo Flamengo, bateu forte para frente, vai terminar. Terminou o primeiro tempo. Flamengo 3-0. Gol, eu confirmando. Michael fez o primeiro, Gabigol fez o segundo, Gabigol fez o terceiro. Daqui a pouquinho tem a palinha do Apolinho no show do intervalo. E se liga aí, galera, a bola tá rolando para a nova temporada do Mestre da Bola Tupi, jogo de perguntas e respostas sobre futebol, que já mexeu com mais de 200 mil jogadores. O Mestre da Bola Tupi Voice Game, que você joga no Google Assistente do seu celular, ficou ainda mais competitivo e emocionante. Primeiro porque é possível jogar por você e também defender as cores do seu time do coração. E ainda tem mais. Agora você pode responder quantas perguntas quiser todos os dias para mostrar que sabe mesmo tudo sobre futebol. Se for assinante do Mestre da Bola Tupi, seus pontos valem por 2 para você e também para o seu time favorito. Assim você vai mostrar para todo mundo que é bom de bola. Então vamos lá, galera. Bola para frente. A nova temporada do Mestre da Bola Tupi tá rolando. Flamengo 3-0, intervalo de jogo. E você sabe, no intervalo eu não abro mão do meu Café Capital. Bom mesmo é Café Capital, é bom. Eu tomo um antes do jogo, tomo dois no intervalo, tomo três ao final do jogo, porque depois do Café Capital, bom mesmo é Café Capital. Outra vez, 9:55 da noite, intervalo, Flamengo 3, Volta Redonda 0. Aqui na Tupi a bola não para e vem aí. Deixa comigo, garotinho José Carlos Araújo. Fim do primeiro tempo, vai dando Mengão. 3-0 para cima do Volta Redonda. Gol de Michael e 2 do Gabigol. Na primeira partida também deu Flamengo 3-0. Lembrando que amanhã, 16h, Maracanã tem Fluminense e Portuguesa. No primeiro jogo deu empate. Os dois times empataram por 1-1. O Extra IP agora tem preço de atacado todo dia, na loja e no Clube Extra. E se achar preço menor, cobrimos no caixa. É o desafio mais barato extra. Saúde é assim que se faz, mais de 1000 médicos credenciados. Assim Saúde, 2102-5555, ou fale com seu corretor. Flamengo praticamente aí na decisão do Campeonato Carioca, mais uma vez, 3-0 para cima do Voltaço, Marcos Coelho. É isso, Gama, até para situar nossa audiência, com essa vitória parcial do Flamengo por 3-0 sobre Volta Redonda. Volta Redonda, para passar, precisa vencer por 4 gols de diferença, pelo menos, teria que fazer 7 gols, não sofrer nenhum na etapa complementar o segundo tempo. E um detalhe, Gama, Gabigol chegou ao gol de número 81, certamente vai começar a contagem regressiva para o gol 100 dele com a camisa do Flamengo. Rogério Ceni tem no banco 45 Hugo, 50 João Fernando, os dois são goleiros. Isla, que é lateral direito, os zagueiros Bruno Viana e Noga, lateral esquerdo Ítalo, para o meio de campo João Gomes, Lucas André e Yuri, e para o ataque Gabriel Barros, Everton Ribeiro e Muniz são as opções do Rogério, Gama. Valeu, Marcos Coelho. 9 da noite, mais 57 minutos, o jornalismo da Tupi não para. Plantão do jornalismo. Informações com Diogo Sampaio. Alô, Vinícius Gama, a Prefeitura de Niterói, na região metropolitana do Rio, divulgou neste sábado que mais de 31 mil moradores da cidade votaram a favor, por meio de uma consulta popular, da alteração do nome da rua Coronel Moreira César, em Caraí, para a rua Ator Paulo Gustavo. A consulta foi realizada entre os dias 5 e 8 de maio. A partir deste resultado, o prefeito Atzel Grael agora vai enviar nos próximos dias uma mensagem executiva para a Câmara de Vereadores de Niterói, solicitando a alteração do nome da rua. Segue daí, Gama. Valeu, Diogo. Você pode não saber, mas há 18 anos a Med Levinson cuida da sua saúde e de milhões de brasileiros. Conta com a gente. Washington tá fácil, Mengão 3-0. Vamos ouvi-lo, porque só a Tupi tem a palhinha do Apolinho. É, resolveu o jogo no primeiro tempo, porque o Volta Redonda entrou em campo para jogar uma tática kamikaze, né? Vou lá e vou tentar fazer os gols, seja lá o que Deus quiser. E não se posicionou. O futebol é equilíbrio, você tem que ter o time que saiba atacar e ao mesmo tempo saiba defender. Se só souber defender, vai acabar tomando gol e perde 1-0. Se só souber atacar, vai perder de 4-5-0, 6-0, sei lá. Porque se abriu completamente. Quando começou o jogo, com 2-3 minutos, eu falei, ó, se der uma bola comprida pro Michel, ele vai parar dentro do gol. E não bateu na trave. A primeira bola que ele pegou foi lá e fez o gol. E quase que faz o segundo aqui. O segundo caiu no pé esquerdo dele e ele chutou para fora. Mas ficou sozinho ele e o goleiro. E a mesma coisa aconteceu nos outros gols. Quer dizer, o Flamengo tem uma vantagem agora enorme. Né? Tem que perder de 7. Perder de 7, você imaginando que o segundo tempo tenha 35 minutos de bola corrida, de jogo corrido, dos 45, 35, que é o normal. Você tem que fazer um gol a cada 5 minutos para poder ir, não pode levar nenhum. O Volta Redonda, a missão dele é essa. Então está liquidada a situação e o Flamengo é finalista. Agora, realmente o time primeiro, alguns jogadores do Flamengo jogaram bem, mas também pela facilidade que encontraram. Está muito, muito, muito fácil o jogo. porque o Volta Redonda, inclusive, é bom destacar, Volta Redonda se atirou na luta para chegar, imprensou a defesa do Flamengo no início do jogo, aí se abriu completamente. Você olhando o jogo num todo, não só onde a bola estava, quer dizer, o Flamengo sendo atacado, Volta Redonda em cima, e havia entre a intermediária do Flamengo e o gol do Volta Redonda, um espaço enorme, qualquer bola comprida que fosse metida ali. E o Flamengo começou tentando fazer isso com o Gabigol. E o Gabigol é um jogador de força, mas não é de tanta velocidade quanto o Michael. Na hora que meteu a primeira para o Michael, ele foi lá e pimba, fez o gol, inclusive com muita calma, né? Chegou na cara do goleiro, deu um totozinho e fez o gol 1-0 para o Flamengo, logo aos 12 minutos. Depois, o próprio Gabigol aí começou, né? Fez os dois dele, aos 21 e aos 43, fechando assim 3-0 o primeiro tempo. Ou seja, liquidou o jogo, não tem como você discutir agora se Volta Redonda, futebol, não, isso não acontece mais, não há possibilidade, nenhuma possibilidade do Volta Redonda. Se o Flamengo tirar o goleiro, não botar ninguém no gol, é capaz do Volta Redonda não conseguir fazer o que precisa, porque do jeito que ele está jogando, ele vai levar mais gol, não tenha dúvida, a não ser que o Flamengo pare, não queira mais jogar. Se o Flamengo insistir para jogar, vai ampliar esse marcador aí com facilidade. E os caras estão. Uma coisa você tem que ser louvado é o seguinte: o jogo é. Qualquer jogo é escamado, é duro. Mas eles estão jogando com lealdade, não estão dando pancada, parando o Flamengo na pancada, nada disso. Até o contrário. As faltas mais duras aí foi o Flamengo que fez. Agora, o que é que vai fazer no segundo tempo? Perder com, sabe, no intervalo, imagina você, o vestiário agora. O treinador, vamos lá, só precisa fazer 7 gols. Não tem isso. Agora deve estar dizendo, ó, vocês fizeram o que foi possível, parabéns para todo mundo, vamos agora perder com dignidade. É provável que ele até arrume o time para diminuir a diferença, ou seja, que o Flamengo vença ou pelo menos 3-0, ou que faça um gol, perca 3-1, ou que o Flamengo faça mais um e o Volta Redonda faça o seu, faça mais, sei lá, mas perder com dignidade, não adianta querer, não, eu vou lá e vou virar, não vai virar, isso aí não tem como virar o jogo, 7 gols não tem como fazer, não há a menor possibilidade de fazer. E agora, isso aí aconteceu, quer dizer, eles jogaram, saíram com muita vontade, foram para cima com tudo, mas foram para cima, vamos lá, e se a gente fizer um gol, vamos ver o que fica. E não conseguiram fazer, tomaram. E aí tomaram o segundo, tomaram o terceiro e baixaram a guarda. Agora o segundo tempo é só para o Flamengo tocar a bola. É bom que o Rogério Ceni faça algumas alterações aí dos jogadores que ele vai precisar para o jogo de terça-feira, porque tem uma viagem pela frente, né, para jogar. E evidentemente que é melhor não dar sopa para o azar. Embora desse, até na Libertadores, o Flamengo está muito bem. Se são 3 jogos que restam. Se ele vencer um, ele está na outra fase, basta vencer um dos três, não precisa vencer terça-feira obrigatoriamente, se vencer um dos três ele está na próxima fase. Então a situação do Flamengo é muito cômoda, então é preciso que o Rogério Ceni agora observe isso para ver o desgaste dos jogadores, porque o que vem pela frente aí não é brincadeira não. Você vai ter agora aí o Flamengo passa de fase, então está na Libertadores, vai começar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo está lá, são 38 rodadas sem parar. O Flamengo vai entrar na Copa do Brasil, né? Aí vem aí o eliminatório da Copa do Mundo, Copa América, é provável que o Tite chame jogadores. O Flamengo vai precisar ter realmente o seu time movimentado. Essa ideia dele mexer e mesclar é boa nesse sentido. Eu acho só quando ele mexe, bota o time de reserva, ele mexe também no time de reserva para ele ver, tá certo, o time uma certa folga, mas acaba que ele se oferece também para de repente as coisas não darem certo por volta de entrosamento. Mas hoje o Volta Redonda facilitou tudo e 3-0 foi até barato nesse primeiro tempo. Foi assim que eu vi. Valeu, valeu a Paulinho Washington Rodrigues, analisando o primeiro tempo de 3 para o Mengão, 0 para o Volta Redonda, gol de Michael aos 11, Gabigol aos 20, de novo Gabigol aos 42 minutos da primeira etapa. Lembrando que amanhã às 4, Maracanã tem Fluminense e Portuguesa, novo empate da vaga ao Fluminense, a Portuguesa precisa vencer, e semifinal da Taça Rio, mais cedo em São Januário, deu Vasco 2-1 sobre o Madureira, Vasco na final, espera pelo vencedor do confronto de amanhã entre Nova Iguaçu e Botafogo, no estádio Nilton Santos, 18 horas. No primeiro jogo deu empate 0-0, novo empate da vaga ao Nova Iguaçu. O Botafogo precisa da vitória. Torcedor do Voltaço, o jogo tá te deixando irritado?

Garotinho, botando de novo pelo lado, novo arremesso para o Volta Redonda bater, duas bolas chegaram por ali, ele vai bater, o camisa número 8, lateral esquerdo, bateu na ponta canhota para MV, devolveu novamente Vitinho, botando pelo lado, é o quarto lateral seguido nesse segundo tempo, outra vez Luiz Paulo, vai bater por impulsão agora, para dentro da grande área, não, bateu na esquerda, olha o Naninho, Naninho tá pela ponta canhota, chegou, evitou saída, outro lateral do Vitinho, é demais, hein, Coelho? Pressão do Volta Redonda ali pela ponta esquerda nos primeiros movimentos do segundo tempo, e o Vitinho atuando como zagueiro quase, né, garotinho? Tentou de novo o Luiz Paulo, a bola espirra e vai pela linha de fundo, aí escanteio. Eram 4, 5 laterais, sei lá, seguidos, por isso que eu chamei o Coelho. Luiz Paulo vai bater pela ponta esquerda, pelo time do Voltaço, 3-0 ganha o Flamengo. Hoje mais cedo em São Januário, Vasco 2, Madureira 1, Taça Rio, Vasco tá na final para enfrentar o Botafogo ou Nova Iguaçu. Bateu Luiz Paulo pelo alto para dentro da grande área, subiu, a bola descaiu, cortou a zaga do Flamengo. Gustavo Henrique meteu o pé para frente, cabeçada foi dada para trás, apareceu cortando por ali o jogador que era Emerson, na direita encontrou por ali o Alef Manga, devolveu de novo agora para Oliveira, Oliveira parte pela linha direita, vai fazer o lançamento, lançou em profundidade, cortou na zaga o Flamengo com o Léo Pereira, insistiu Naninho, Naninho domina, trabalha sempre bem a bola, ele bate na ponta canhota, Luiz Paulo tá na dele, tá na boa, recolheu, tentou cruzamento, ajeitou, lançou pelo volta para a área, cabeçada de João Carlos, a bola vai para fora, Coelho. É, são 3 minutos iniciais de valentia do Volta Redonda, que perdendo vai com tudo ao ataque, Flamengo começa se defendendo, no segundo tempo está vencendo por 3-0, placar calmã. Quem compara vem pra TIM, venha ser TIM pré-top, além de 8 GB e WhatsApp incluído, tem o TIM mais vantagens e bônus em todas as recargas. Flamengo 3-0, galera. Depois do jogo, tem a palinha do Apolinho. E você vai curtir também o show de bola com Marcos Vinícius. Já começando por volta de 11 e pouco da noite, trazendo Jorge Peligeiro, o novo presidente da Liesa, a Selminha Sorriso, é lá da Beija-Flor, a cantora Maria Rita e uma homenagem ao humorista Paulo Gustavo, que nos deixou recentemente, provocando uma grande comoção nacional. 3 minutos do segundo tempo, 3-0 Flamengo, bola atrasada, Gabriel Batista, agora para o Gustavo Henrique, voltou de novo para Gabriel Batista, ele vai chutar. Chutou, chegou forte, cortou por ali o MV, a bola carimba num, no outro, voltou de novo pela meia, o árbitro parou, deu o quê? Deu o quê? Deu toque de mão por ali, a falta cobrada com pressa, era pro Vitinho no comando, brigou, matou no peito, pode marcar, driblou, trocou de caneta, tirou, entrou! Vitinho, aos 4 minutos do segundo tempo, ele ganhou uma corrida, matou no peito, trocou de caneta, riscou primeiro e botou forte no fundo do barbante. Vitinho, camisa 11, e que golão, é o quarto agora. Flamengo 4, Volta Redonda 0. Detalhe, ô Marco! Atenção total do Volta Redonda e a rapidez, a agilidade do time do Flamengo. O Max estava caído ainda, o lançamento longo. Vitinho, na dividida com Gabriel Pereira, ganhou no primeiro momento. Até ameaçou bater com o pé canhoto, mas preferiu ajeitar, cortou, levou para o pé direito, que é o bom, e aí fuzilou o goleiro Andrei sem defesa para o Volta Redonda. Flamengo goleando no Maracanã, 4-0. Mais um agora, Vitinho, camisa 11. Meu amigo Jorge Serrão, lá em São Paulo, analista político da Jovem Pan, me lembra, gol 81 do Gabigol pelo Mengão, foi homenagem aos 8.1 do garotinho. Valeu, Serran! A legendinha do campeonato carioca, Vinícius Gama. Esse foi o 5º gol do Vitinho. 30 gols tem o Flamengo no campeonato carioca, informando o Rio de Prêmios. Vitinho de vez em quando nos surpreende, né, não, Apolinho? É, mas o Volta Redonda volta pro segundo tempo valente, mas totalmente aberto. Quer dizer, é uma tentativa suicida de tentar diminuir, quando na verdade vai acabar sendo goleado de uma forma cachapante. frente, porque não tem marcação, o Vitinho ficou sozinho, então uma limpada só um contra um e bateu com força lá, um gol bonito, um golão, como você disse. Olha o Vitinho dominando pela ponta esquerda, pisou na bola, tentou escapulir da primeira marcação, uma empurrada, é falta, parou, e o árbitro marcou. Eu quero agradecer o convite que o diretor Cristiano Tebaldi da Universidade Cândido Mendes me faz para a Semana Jurídica da Cândido Mendes. Serão 5 dias de bastante conhecimento em diversas áreas do direito, através de palestras online com nomes que são referência no mercado. Vai ser de 17 e 21 de maio no canal oficial da Universidade Cândido Mendes no YouTube. Alô, Cristiano Tebaldi. Alô, Karen Calisto, aquele abraço. Preparado para a cobrança de falta, tá lá Vitinho pela ponta canhota ao lado da grande área. Ele vai bater pro tumulto. 3-4, 4-0, ganha o Flamengo. Correu, bateu direto, defendeu, estourou no peito do Andrei. O corte da zaga, a bola vai pela linha de fundo, é escanteio. Foi no susto que o Andrei pegou, marcou. Estranha a defesa do goleiro do Volta Redonda. Chute forte, bem colocado do Vitinho, mas estava no meio do gol o Andrei. E aí tomou uma medalha ali no peito. E na sequência, o corte da zaga no voltaço, escanteio pela esquerda, Vitinho na cobrança. De novo, Vitinho, camisa 11 do Flamengo. Flamengo 4-0. No primeiro tempo, Michael, Gabigol. E no segundo tempo, um golão do Vitinho. Vai lá, Vitinho, capricha. Camisa número 11 do Flamengo. Flamengo 4-0. Tá chegando. A final do campeonato carioca. Vitinho correu, bateu de caneta direita. A bola é cortada na zaga, volta de novo. É Naninho de cabeça. Chegou Alef Manga. Toca forte, a bola correu. Olha o Michael, tentou escapulir, mas quem domina por ali? Tentava o MV, foi derrubado, é falta. Quiseram pegar ali o Ramon. Ô Coelho. É verdade, porque ele fez a falta, evitando o contra-ataque do Volta Redonda. Inclusive, recebeu o cartão amarelo por parar o contra-ataque. Ramon, camisa 36 do Flamengo, agora com o nome sujo na praça, informando assim saúde. Olha aí, galera. Nos face do garotinho João Carlos Viegas, lá em Niterói, Raimundo Nonato Filho, Chico Monteiro, Darcy Gomes, deixando seu like, sua mensagem no face, José Carlos Araújo, no chat da Tupi, no YouTube, tá bombando. Rei Gabriel, Ana Fortes, Paulo Otávio, Carlos Renato, se inscreva, dê um like e ative o sininho. Preparado Oliveira para a cobrança de volta pela ponta direita, pelo time do Voltaço, bateu o Gotinho, a bola vem de Naninho, voltou para Oliveira, vai conduzindo pela ponta direita, devolveu, chegou, bateu na zaga, Oliveira de cabeça, escapuliu do Ramon, Léo Pereira chega primeiro e corta a bola pela linha de fundo, mas o Bandeira diz que desviou e é tiro de meta para o Flamengo bater. São 8 minutos e meio desse segundo tempo. Apolinho, Washington Rodrigues, Flamengo não refrescou não, hein? É verdade, do jeito que o Volta Redonda está jogando, o Flamengo pode meter mais. Nesse momento, o Volta Redonda precisa fazer 8. É o detalhe. Acho que ainda dá, hein? O Super Saudável Shopping é um site especializado em saúde e tem tudo para diabetes e hipertensão com os menores preços. E gente que se liga na gente, meu amigo Samuel Monteiro, presidente da Bradesco Imobiliário, torcendo pelo Flamengo. Obrigado pela mensagem, Samuel. A bola rolando de novo na intermediária do Flamengo. É o Gustavo Henrique, virou, tocou o miolo. A Léo Pereira, na minha esquerda, olha o Pedro. Dominou, virou, entregou na ponta esquerda para Michael, partiu para dentro no primeiro. Oliveira vai ser batido, já clareou. Michael rolou na área, cortou a zaga, hein? Só um detalhe, a correção. Cartão do lance anterior foi para o Michael, número 19, e não para o Ramon, número 36, garotinho. Michael, portanto, foi quem levou o cartão amarelo ainda há pouco. Olha, o Volta Redonda vai fazer 4 alterações. É brincadeira. 4 alterações. Acreditem. Isso aí é o acreditem. Terror da reportagem. Olha a previsão do tempo pro domingo. Será que vai chover? Será que faz sol? É ou não é, Clóvis Monteiro? Vai lá. Bate pra gente, Tigrão. É, vem chuva aí, garotinho. Segundo o sistema Alerta Rio, núcleos de chuva se encontram no oceano, estão se deslocando em direção a Guaratiba, Grota Funda e Recreio dos Bandeirantes. Vai ocasionar chuva fraca e moderada durante a noite de hoje até amanhã, garotinho. É domingo com chuva, galera. Vamos lá, no Volta Redonda, camisa 2, Davidson. É, primeiro saiu 16, que é o MV, entrou 14, Caio Vitor. Meu Deus. Caio Vitor, 14, na vaga do MV. Agora entrou também o número 2, que é o Davidson. Agora entrou todo mundo correndo, aí, saiu todo mundo. É brincadeira. Aí não dá. Daqui a pouco a gente ajeita a casa, garotinho. Ah, legal. 2 é o Davidson. Entraram o Davidson 2, Caio Vitor 14, o Alisson 7 e o Hiroshi 22. 7 é o Alisson, é aquele de cabelinho clarinho, isso, prateado, né? E o Hiroshi 22. Hiroshi 22, portanto, tá lá. A placa ali levantou um 102. Vamos acertar os pouquinhos. Voltou de novo o Flamengo. É o Mateuzinho dominando a placa, continua subindo. Saiu o Bruno Barra para a entrada do Alisson, né? Isso, Bruno Barra saiu com a 5, o MV também saiu com a 16. Agora pegaram o jogador do Flamengo aí, Marco. É, entrada dura em cima do Gabigol, ele tá caído, vai se levantando, né? O Alisson tava por ali, o Luiz Paulo também, lembrando que no primeiro jogo teve treta do Gabigol com o Aleph Manga, agora o Gabigol se levanta, encara o Luiz Paulo. Não tem necessidade disso pra ninguém, né? Principalmente pro Gabigol, tirar, né, garotinho? Podia jogo tirar, fácil, tem jogo, né? Tem pode final aí, né? Tem jogo terça-feira, jogo importante. Tira os caras aí que vão jogar, pra que isso? É, não precisa mais. Olha a bola rolando, de novo pelo Flamengo. Gustavo Henrique rolando, o Gabriel Batista sai da meta. Ele não foi nem treinado hoje, não valeu nada a entrada dele pra observar. Você observou o Gabriel Batista, Paulinho? Nem o Rogério Ceni, vai lá que eu vou te ver, não viu até agora. Eu só agora observei o cabelinho prateado. Olha o Mateuzinho dentro da grande área, atrasou o Gabigol na hora de chutar, foi prensado. O árbitro para e deu uma falta do Gabigol, porque marcou. É, no cruzamento rasteiro, o Gabigol, quando tentava fazer a finalização, atingiu o jogador volta redonda, agora ele reclama, subiu um cartão amarelo. Mateuzinho. É, Mateuzinho, número 34, e o Gabigol continua reclamando, garotinho. Saiu também o Gabriel Pereira, 13. Então, o Davidson ali, o camisa 2, isso, né? Isso aí, o Davidson tá fazendo a zaga junto com o Heitor, número 4. Bruno Barra saiu com a 5, entrou o Alisson 7, o MV saiu com a 16, entrou o Hiroshi 22. Michael escapou ali do Oliveira, se manda, vai embora. Corre o Alisson na frente dele, ele passou de novo, ensaboado, entrou na área, disparou, chegou, dividiu com o goleiro. A bola espirra e vai pra escanteio. E o Gabigol tava livre pelo comando, reclamando, Marco. Em velocidade, Michael invadiu a área, fez o cruzamento de canhota, mas antes que ela chegasse ao Gabigol, a zaga do Volta Redonda conseguiu cortar. Escanteio para o Flamengo pela esquerda. Vitinho vai lentamente para fazer a cobrança. 4 a 0 Flamengo, placar Drogaria Venâncio. O Extra Hiper agora tem preço de atacado todo dia na loja e no Clube Extra. E se achar preço menor, cobrimos no caixa. É o desafio mais barato Extra. Extra, onde o Apolinho faz as compras do mês. Vai bater Vitinho pela ponta esquerda. Caneta direita na bola, bateu direto. Subiu, cortou na zaga o João Carlos. O goleiro Andrei pulou e agasalhou. 13 minutos de jogo nesse segundo tempo. Volta de novo o time do Volta. A bola dominada pelo goleirinho. Olha aí, galera. 4 a 0 Flamengo. Para você que ligou agora, Michael, Gabigol e Gabigol no primeiro tempo. Vitinho marcou um golão, golão, golão. Isso foi já no segundo tempo. Saúde é assim que se faz. Mais de 1000 médicos credenciados. Assim, saúde. 21025555. Ou fale com seu corretor. 14 minutos de jogo no segundo tempo. Flamengo 4 a 0, hein? Saiu também o Emerson, 27. Então, os quatro que saíram no volta redonda, o Gabriel Pereira, o Bruno Barra, o Emerson e também o MV. Aí, me ajuda aí. No Rio de Prêmios tem casa, mais Jeep Renegade na garagem, no especial Mês das Mães. 14 minutos e meio. Alô, Tufi Habib, vice-presidente da Rádio Tupi. Aquele abraço, vibrando com seu Mengão e mandando um abraço para o Hanneman lá no Rio de Prêmios. Essa jogada de novo agora é do Max. Max tentou, tocou bola, é na direita, empurrada a bola para Mateuzinho, cruza pelo alto para a área, cortou Oliveira para trás, meio apavorado. Briga pela bola por ali, o Alisson chegou, Luiz Paulo protegeu, ela foi pela linha de fundo, escanteio, escanteio que favorece o Flamengo aqui pela ponta direita. Gente que se liga na gente, doutor Paulo Niemeyer Filho, torcida do Flamengo, diretor do Instituto Estadual do Cérebro, tá lá ao lado dele o doutor Fábio Miranda e toda a equipe talentosa do IEC, Instituto Estadual do Cérebro. Amanhã, meio-dia, tem bola em jogo com Gilson Ricardo e seus seus convidados às 16h aqui no Maracanã, Fluminense e Portuguesa. Evaldo José, de todas as torcidas, vai dar o recado, entrando Pedro na área contra a zaga. A palinha amanhã do Del Aranha, e às 18h no Engenhão, Taça Rio, Botafogo e Nova Iguaçu. O Dilon Júnior tá voltando, o locutor vibração para a alegria da família do Bi, com a palinha da revelação, Beto Júnior. Olha o Hiroshi, Hiroshi dá o primeiro drible, o segundo tenta lançar na zona ponta direita, escorando o peito, trouxe para o terreno, dentro o Aleph Manga, vai cruzar, não deu, deu um cheguinho, perdeu bola. Olha o Michel lutando, disparando pela ponta esquerda. Michel tá ensaboado hoje, partiu, virou no comando, bem que o Apolinho falou que tinha que explorar o Michel. Olha o Gabigol para Pedro, atrasando para Hugo Moura, tá pelo comando de ataque, dá um cheguinho da esquerda para Ramon. É o Mengão do José Augusto, a voz mais romântica do Brasil, de novo Ramon para Hugo Moura, discos jogado no comando, veio buscar jogo por ali, o Max, Max virou e pulou na ponta direita, a Mateuzinho no barato dele, tabelando, voltando para Vitinho, virou mais atrás, agora pro Max, tocou na frente, escapuliu do Hugo Moura, quem vai cortar, atrasando bola por ali, é o jogador Davidson, cortão para frente, a bola aparece de novo, matada no peito pelo Max, ainda Max, Max virou, carimba no Mateuzinho e vai pelo lado, e arremesso para o Volta Redonda bater. Esse jogo tá te deixando ansioso. Alô, você de Volta Redonda! Haja Calman. Calman é um medicamento. Durante o seu uso, não dirija veículos ou opere máquinas, pois sua atenção e agilidade podem estar prejudicadas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha aí no Twitter do garotinho José Rubens de Santo André, São Paulo. Vitor Flávio, Rodrigo Moura, Willy Brito. Curta e deixe sua mensagem no Twitter, arroba garotinho JCA. Gabigol entrou na área para Pedro. Era pro Michael, cortou a zaga. A bola voltou na cabeçada de Vitinho. Ela vai saindo pela linha de lado, arremesso para o Volta Redonda bater. Aqui Tupi, a Rádio Líder. Depois do jogo tem um show de bola com Marcos Vinícius, edição reduzida, recebendo hoje Jorginho Peligeiro, o presidente da Liesa, a Selminha Sorriso da Beija-Flor, a cantora Maria Rita, e uma homenagem especial ao humorista que nos deixou e mexeu com o coração do brasileiro, Paulo Gustavo, vai ser homenageado. À meia-noite tem o Baú da Tupi, Renata Henriques e o Ciro Neves. Voltou de novo o time do Voltaço, é na ponta direita, olha o Aleph Manga, entrou na área, tirou, defendeu, largou, mergulha Gabriel Batista e grudou firme. Coelho foi em dois tempos. É verdade, veio quente a finalização do Aleph Manga, que chutou ali da ponta direita, já dentro da grande área. Gabriel Batista fez a defesa em dois tempos. Flamengo 4-0 é o placar extra hipermercados. Ligado na Tupi, você sabe de tudo. Primeiro, aqui Tupi, a Rádio Líder, lembrando pra galera, hoje é mais cedo, o Vasco da Gama é finalista da Taça Rio, Machão da Gama 2, Madureira 1, os gols do Vasco, Marquinhos Gabriel e Germancano, para o Madureira marcou Humberto, Bruno Cantarelli, o locutor da massa, deu o recado, com a palinha do Rubelião. Houve chabu por ali, a galera do Flamengo aqui gritou no banco, por quê? Por quê, Coelho? Por conta da falta ali do Alisson, número 7 do Volta Redonda, que inclusive foi advertido, falta dura sobre o Vitinho. Chama atenção, ô garotinho, nos últimos 10 minutos, o Volta Redonda engrossou um pouco a forma de encarar o jogo. 4-0 Flamengo, placar calmando. Olha o Mengão de novo, Pedro domina no peito, atrasando bola, virando para o Max, Max atrasando, deixou para Léo Pereira no grande círculo da Ide Prima, é na esquerda para Ramon, rolando no capricho, até Michael, parte para dentro do Oliveira, perdeu a bola, o corte foi feito pelo Hiroshi, voltando para Oliveira, tá em um combate, vai ter uma trança no Flamengo daqui a pouquinho. João Gomes vem aí, João Gomes vem aí, eu tô vendo ele conversando agora com o Rogério Ceni. Drogaria Venâncio, quer garantir as melhores promoções sem sair de casa? Ligue 3095-1000 ou acesse venancio.com.br, que a gente vai até você. Aí, lateral a ser cobrado pelo Flamengo, João Gomes vem aí, Coelho. João Gomes já conversou com o Rogério Ceni. Tô vendo uma confusão ali, porque o banco de reservas do Volta Redonda, todos estão indignados com o Gandula. Agora um membro da comissão técnica deu uma bolada no Gandula, que também está valorizando, está demorando a fazer a reposição. O Neto Colucci também reclama muito. Clima já não é mais de extrema leveza, garotinho. Tá acreditando na virada, hein, Apolinho? Mas pra que isso, né? Jogo 4-0 resolvido, pra que confusão? Para o detalhe do jogo é o seguinte, os quatro que entraram pelo Volta Redonda não entraram felizes. Aí o time praticamente largou, então agora os que estão em campo ainda, os que ficaram em campo, estão cansados, começaram a bater. O Alisson lança pelo balão na ponta direita. Aleph Manga recolheu, Oliveira perdeu bola. Ele parte para dentro, tentou, devolveu. Agora para Oliveira, cruzou na área, bateu no Léo Pereira, defendeu o Gabriel Batista. Quali Alto, proteção veicular, você protegido a partir de R$125 mensais. Ligue 3040-7474. Aqui Tupi, a rádio líder. Tentava o Mengão de novo. Chegou o Davidson tocando bola. A Luiz Paulo deixando para o Alisson, deu o primeiro drible, prende a bola, perdeu de novo. Dividiu por ali, Vitinho. Vitinho combina, toca agora para Max. Max na direita, devolveu para meia direita. Gabigol a Pedro. Pedro deixou a bola escapulir, cara. Quem vai cortar por ali é o Hiroshi para Naninho. Naninho partiu pro contra-ataque. Dribla o primeiro, empurra na ponta canhota. Briga com a bola da Nele. Bola. A bola escapuliu do Caio Vitor. E foi pela linha de lado. Remesso lateral que favorece o time do Flamengo. Aqui Tupi, a rádio líder. Quem compara, vem pra Tim. Venha ser Tim Pretop. Além de 8 GB e WhatsApp incluído, tem um Tim mais vantagens e bônus em todas as recargas. 10h30 da noite, aqui no Rio. Apite comigo, galera. 24 por jogar, 24 pra terminar, galera. E o placar no Maraca. Flamengo tem 4. Volta Redonda. 0. José Carlos Araújo. Voltei. E volto também com Vinícius Gama, girando o placar do sábado. Garotinho, no Brasileiro Sub-17, a primeira rodada no Nivaldo Pereira em Nova Iguaçu. Vasco perdeu para o Atlético Mineiro 2-1. E nas Laranjeiras, Fluminense 3-1 para o Fortaleza, informando o Rio de Prêmios. Desceu de novo agora o Hugo Moura, tocou no comando para Gabigol. Caiu, perdeu a bola. Cortou o Davidson. Antecipação do Vitinho, cortando pelo time do Flamengo. Tentou, rolou no vazio. Olha, Mateuzinho da ponta direita, cruzou, escorou. Pedro, a bola subiu demais e foi pra fora. Pedro perdeu a oportunidade do gol de número 5, o Marco. Cara a cara, a roubada de bola do Vitinho serviu o Mateuzinho dentro da área, fez o cruzamento com o pé direito. O Pedro só escorou com o pé canhoto, quase na pequena área. Só que ela subiu muito, foi pra fora. Flamengo 4-0, placar Drogaria Venâncio. No Face da Rádio Tupi, Paulo da Fonte, Ismael Carneiro, Marinalva Oliveira, Rita Coimbra. Curta e compartilhe, segue a líder. Visite também o moderno site do Pi.fm e fique muito bem informado. A direção de jornalismo é da Márcia Pinho. 23 de jogo no segundo tempo, 22 para terminar. O Flamengo ganha 4-0. Flamengo mexeu. Isso aí, garotinho. Saiu camisa 31, Max, muito aplaudido pela diretoria do Flamengo. Ele que tem 19 anos, começou muito bem esse campeonato carioca, mais uma revelação do Flamengo no estadual. No campo de jogo, 35, João Gomes. E quando o jogo engrossa, ele gosta, hein? 4-0 Flamengo, placar assim, saúde. Pela direita, lá vem Aleph Manga, deu o primeiro drible, dá um cheguinho pra meia, tenta na entrada da grande área, rolou no capricho agora pra Nani. Ele inverteu na esquerda pra Luiz Paulo, tá livre de marcação, partiu pra dentro do Mateuzinho, deu a primeira pedalada, perdeu a bola, cortando Vitinho. Vitinho parte pro contra-ataque disparando pela ponta direita. Olha, o Gabigol tá livre pela direita. Ele soltou a bola pra Gabigol, entrou na área, cruzou pro Pedro, cortou a zaga. Mandou mal o Gabi, não foi não, Marco? Foi sim, o cruzamento não foi bom. O Vitinho tá com muita disposição, arrancou, passou pro Gabigol. Pedro tava atrás do marcador, o cruzamento não foi bom. 4-0, placar Mad Levenson. Apolinho, dois jogadores que estão com muita vontade no Flamengo, são Michael e o Vitinho, né não? É verdade, o Vitinho pra mim é o jogador da partida aí, apesar dos dois gols do Gabigol. Agora o Pedro é que me decepciona, além do passe que ele deu, muito bom, por sinal, pro gol do Gabigol, ele sumiu do jogo, tá, parece que desanimado. Caio Vitor cruza na ponta direita, Aleph Manga recolheu, virou, atrasou, é para Oliveira, deu um cheguinho na meia direita, encontrou Caio Vitor, olha Hiroshi, tocou, escapuliu a bola, quem vai cortar lá de trás é o Hugo Moura, parte no contra-ataque pelo time do Flamengo, empurrando para Michael, ele tá acreditando, ensaboado, lá vem, pode pintar o quinto, deu um cheguinho, entrada na grande área, Gabigol limpou, devolveu, chutou, O João Gomes defendeu o Andrei, foi em cima dele. Essa o Gabigol deu de garçom, Marco Vasconcelos. Não quis fazer o gol, né, garotinho? Porque tinha a possibilidade dele fazer a finalização. Quis devolver pro João Gomes, aí bateu em cima do goleiro Andrei. 4-0, placar Mad Levinson. Serginho Maracanã tá vibrando lá com a Flá Detran e a Simone Blores da assessoria de comunicação do Detran e o casal Paulo Rodrigo, Marcelo Pires e a Marcela Pires estão lá reforçando a Flá Detran no Rio de Janeiro. Voltou de novo o Flamengo, Dani Teimoso com o jogador que é Michael, atrasando para o Hugo Moura, vai descolar a jogada no comando, se apresentou o João Gomes, ele prefere ir na Everton ponta de direita, o Mateuzinho no barato dele, devolveu de novo para João Gomes, vem mais um no Flamengo aí, Coelho. Everton Ribeiro já conversa com o Rogério Ceni, garotinho. Tá na hora de treinar, olha o Vitinho no comando, limpou, viu um carrinho, a bola atrasada pro goleiro Andrei, ele é pressionado, ele chuta forte na frente, tenta na ponta esquerda, brigava pela bola ali, o João Carlos tava recuado, a bola veio de Gustavo Henrique no comando, Hugo Moura pressiona pelo time do Flamengo, Flamengo do Fernando Gabeira, voltou na esquerda, Michael muito lançado, partiu pra dentro do Oliveira, tirou, subiu demais, foi longe demais, Marco. Pois sim, garotinho, lançamento na inversão pro lado esquerdo, Michael matou, dominou, olhou e bateu forte com o pé canhoto, muito torto, sem perigo para o goleiro Andrei. 4-0 Flamengo, placar quali alto. Olha você soltando a voz no WhatsApp da Tupi, 98 18 88 80. Vai sair o Gabigol para a entrada do Everton Ribeiro. Isso aí, garotinho. Né? Um detalhe, que o Gabigol, dos titulares do jogo de hoje, o único que tinha começado na partida com a LDU. Então, ele tem mais minutos em campo. O Rogério, então, tira, preserva esse jogador, já que o jogo está ficando também um pouco perigoso. E coloca o Everton Ribeiro, que foi titular nos últimos dois jogos, mas hoje ficou no banco de reservas. 4-0 Flamengo, ao placar extra hipermercados. E você já sabe, você ouve a Tupi ouve você. Solte a sua voz. Olá, garotinho. Boa noite. Aqui quem fala sou eu, a Regiane. Falo de Queimados, Rio de Janeiro. Está eu e meu pai Altair ligadinho na Super Rádio Tupi. Estamos ouvindo você narrando o jogo do Flamengo. Vai ser Mengão 5, pra cima deles, Flamengo. Valeu, Regiane. E o papai Altair em Queimados, curtindo o somzão da Tupi. Flamengo 4-0. Tá quase chegando no 5, Regiane. A bola vem de Léo Pereira, rolando no capricho na meia esquerda. Vitinho recolheu, tentou na entrada da grande área. Deu um cheguinho pro comando, vai virar, lançou pelo alto na direita. Matou no peito, não dominou no terreno. Pedro chutou rasteiro, defendeu o Lago. E voltou a defender o goleiro Andrei. Eu digo que valeu, marcou. Valeu, e agora o goleiro Andrei praticamente expulsa o assistente aqui, porque ele tá reclamando de um toque no Pedro. Toque no braço do Pedro, teria matado com o braço, mas de qualquer maneira o lance tava valendo. Olha o Flamengo recuperando a bola. Everton Ribeiro, tabela com Pedro, devolveu pra Everton Ribeiro, é derrubado pelo Davidson. Davidson apelou e derrubou ali o Everton Ribeiro pela ponta direita, ao lado da grande área. Tá ligado, Marco Vasconcelos? Tô ligado, sim. E saiu o cartão amarelo para o Davidson, número 2, pela falta em cima do Everton Ribeiro. Ele errou na saída de bola e depois foi obrigado a cometer a falta. Pelo lado direito, Flamengo goleia no Maracanã, 4-0, placar quali alto. No final do jogo, em nome da Super Saudável Shop, site especializado em saúde, eu vou escolher a bola mais doce e a maior pressão no jogo. Super Saudável Shop, site especializado em saúde, preparado para cobrança de falta. Everton Ribeiro. É ele mesmo, camisa 7, Everton Ribeiro, vai bater pela ponta direita pelo time do Flamengo. Flamengo ganha por 4-0, galera. Tá a barreira de dois jogadores do Voltaço, todo volta redonda, tá recuado. Flamengo ganha por 4-0. Autorizado, correu, bateu pelo alto para a área, defendeu o Andrei, marcou. Bateu direto, né? Não fez cruzamento, bateu direto, tentou surpreender o Andrei, não conseguiu. 4-0, Flamengo, placar quali alto. Aqui, Tupi, a rádio líder no futebol, o Vasco da Gama vai para a final da Taça Rio hoje mais cedo em São Januário. Machão da Gama 2, Madureira 1. Marquinhos Gabriel e German Cano marcaram para o Vasco, para o Madureira marcou Humberto, Bruno Cantarelli, o locutor da massa deu recado com a palinha do Rubem Leão. E amanhã ao meio-dia, bola em jogo, Gilson Ricardo e seus convidados. E depois às 4 da tarde, aqui mesmo no Maracanã onde eu estou, Fluminense Portuguesa, Evaldo Oswaldo José, o locutor de todas as torcidas, Del Aranha, o que tem a manha, e às 18 horas pela Taça Rio no Engenhão, Botafogo e Nova Iguaçu. Ele vai voltar, Odilon Júnior, o locutor vibração, com a revelação Beto Júnior. Tudo isso amanhã, galera, pra você. Sai jogando o Davidson, tenta, toca a bola, atrasando pro goleiro Andrei, tenta bater pra frente, bate de caneta direita pelo botão pra esquerda, procurava Luiz Paulo, a cabeçada foi dada, ela vai pela linha de lado, é arremesso para o Flamengo bater, quando o Gustavo Henrique chegou, deu um bico na bola, botou aqui em cima. Aliás, eu tô vendo aqui como tem gente nas cadeiras, é o Marcos? É, torcida, né? Caramba, que é isso? Agora eu me assustei, dei uma olhada onde a bola caiu, que gente pra caramba. E o Flamengo vai mexer de novo, hein, Coelho? É verdade, vai mexer a equipe do Flamengo, mudança tripla agora, a reportagem adora quando acontece isso. E o Ivo Meirelles está aqui pelo Maracanã, tem até um tantã rolando aí para cima e para baixo, não sei exatamente onde está. E o garotinho, só um detalhe, quando saiu o Gabigol, ele deu um susto em todo mundo aqui, porque ele fingiu que estava reclamando com o Rogério, mexeu com o braço, gesticulou, quando todo mundo arregalou o olho, ele riu e foi lá abraçar o treinador. 4-0 o Flamengo, vão entrar agora Rodrigo Muniz, atacante, Gabriel Barros, meia, e tem mais um ali que já eu confirmo quem é, garotinho. Barros é camisa 60, o Rodrigo Muniz é 43. E o Lucas São André, alterações no time do Flamengo, hein? Lucas André, número 57. Todos da categoria de base do Flamengo. Lucas André. É a turma do crachá, Apolinho? É o Lucas André, eu não tinha ouvido falar ainda. Vamos ver hoje. Agora tem o jogo que acabou, na verdade, faz tempo, né? Porque o time do Volta Redonda, os que estavam em campo, cansaram. Os que entraram, entraram desanimados. O cara vai entrar, você já vai lá, tá 8-0, resolve isso aí pra mim. Ó, fazer 8 gols, pô. Não tem sentido, não tem sentido. Portanto, Gabriel Barros, Rodrigo Muniz e o Lucas André são as alterações no Flamengo daqui a pouquinho. Quando volta Naninho pelo voltaço, toca na ponta direita, alcançou Aleph Manga, sai da ponta para meio, larga as passadas, entrou na área, chutou, isolou, subiu demais e foi para fora, Coelho. Isso aí, agora vamos nas substituições. Está saindo o Hugo Moura para a entrada do Lucas André. Lucas André é meia, 18 anos de idade, da base do Flamengo. Ajuda também na parte defensiva do meio de campo. Tô vendo ali o Michael saindo, tá vindo andando pelo menos na direção da linha de fundo aqui, da linha lateral, com a camisa 19. E agora o cara levantou a placa com a 9, deve ser a 19. Saindo o Michael com a 19 para a entrada do Gabriel Barros. Ele também tem 19 anos, um jogador que o Flamengo buscou na equipe do Ituano. Vitinho também sai. E tá saindo o Vitinho com a número 11 para a entrada do 60, do 57, o Lucas André. O Rodrigo Muniz, 43. Rodrigo Muniz, essa torcida conhece já bem. Então entrando Lucas André, Gabriel Barros e Rodrigo Muniz. Já no campo de jogo, os três, garotinho. Portanto, agora teremos na frente o Rodrigo Muniz e o Pedro, uma nova dupla de área do Flamengo. Hoje começou com o Gabigol e o Pedro. Voltou de novo o time do Flamengo, Pedro recebe a bola, rola no capricho na ponta esquerda, recolheu, tentou partir pro primeiro, entrou, cruzamento, foi na área, chegou cortando Oliveira, corre atrás da bola, tentava pular. O jogador que era o Rodrigo Muniz, o corte, o árbitro para e dá uma falta. Olha, você soltando a voz aqui no WhatsApp da Tupi, 980-18-88-80. Você ouve a Tupi? A Tupi ouve você. Solte a sua voz. Fala aí, garotinho, quem tá falando aqui é o Paulo, da Escolinha de Futebol do quilômetro 32, Nova Iguaçu. Manda um abraço para todas as mamães do Brasil, inclusive para minha, Dona Ana. Um abraço para todos aí. Valeu, a Escolinha de Futebol do quilômetro 32 em Nova Iguaçu. E o Paulo mandando abraço também para a mamãe Ana. Correu, tentou o Flamengo. Olha o Rodrigo Muniz brigando pela bola, toca no comando, quem corta é Davidson, de qualquer maneira, mata no peito do Naninho, traz para o terreno, deu o primeiro drible, levou uma banda, o árbitro parou a falta cometida pelo Gomes, ali na intermediária do Voltaço. O Extra Hiper agora tem preço de atacado todo dia, na loja e no Clube Extra, e se achar preço menor, cobrimos no caixa, é o desafio mais barato. Extra, Extra Supermercado, onde o Apolinho faz as compras do mês, gente que se liga na gente, doutora Flávia Flávia Damiani Aragão, grande psicóloga e florista, o orgulho do papai Silvinho, tá lá em Jacarepaguá, curtindo o somzão da Tupi. Gabriel Batista rola a bola, é pra João Gomes, virou, empurrou na direita, Mateuzinho tá na dele, recolheu pelo costado da cancha, Flamengo 4-0, galera, chegamos agora 10h43 da noite no Rio. Apite comigo, galera! 35, a bola tocada, Pedro na canhota, cruzamento, era do Ramon, cortou a zaga, a bola vai pelo lado, e arremesso lateral para o Flamengo bater, girando, girando, Vinícius Gama. Garotinho, brasileiro sub-17, a primeira rodada hoje em Belo Horizonte, o Botafogo ficou no empate com o América Mineiro, 1-1, informando o Tim. Ligado na Tupi, você sabe de tudo primeiro, saúde é assim que você faz, mas em biomédicos credenciados, assim saúde, 2102-5555, ou fale com seu corretor. Olha o Mengão de novo, ele dá de demoso com o Mateuzinho, Mateuzinho rolando no miolo, entregando para Hugo Moura, leve toque na bola para João Gomes, atrasa para Gustavo Henrique, quase pela linha divisória, começa a bater, devolveu a Léo Pereira, domina na coxa, atrás para o terreno pelo grande círculo, parte para o contra-ataque agora para João Gomes, dividiu por ali o Lucas André, foi derrubado, é falta, parou, você viu, Marco? Vi sim, fez a proteção Lucas André e aí o Alisson cometeu a falta, olha o volta redonda. Vem com a Lef Manga pela ponta direita, disparou, três correndo atrás dele, tenta na ponta direita, passou por outro mais, vai na linha de fundo, cruzou na área, cortou o Mateuzinho, vem pro peito do Hugo Moura, leve toque da bola, tentou, recuperou por ali o Hiroshi, é falta, parou, o árbitro marcou, Caio Vitor foi derrubado na intermediária do Flamengo, Flamengo 4, volta redonda 0, daqui a pouquinho tem a palhinha do Apolinho no final. E depois do jogo, o show de bola com Marcos Vinícius. É carnaval o ano inteiro na Tupi. E ele hoje vai entrevistar o Jorge Pelingeiro, novo presidente da Liesa, a Selminha Sorriso, um ícone do carnaval carioca. E a cantora Maria Rita, homenageando também o grande humorista que nos deixou, Paulo Gustavo. Preparado para a cobrança, tá lá Luiz Paulo também colocado. Hiroshi para a cobrança pelo time do Volta Redonda. Todo o Flamengo está recuado neste momento. Rolou para Hiroshi de fora da área, um balaço, a bola sobe e vai para fora. Qual é, Coelho? É, chutou forte, chutou alto, sem perigo. Gabriel Batista vai tranquilo para fazer a reposição. Flamengo goleando por 4-0. É o placar, calma. No face do garotinho, Jonivaldo Rodrigues, José Roberto Lacerda, Lúcio Bessa Silva e Antônio Fernandes. Deixe seu like e sua mensagem no face. José Carlos Araújo, a galera mandando felicitações pelo meu nível, muito obrigado, galera, muito obrigado, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa grande família Tupi. Tá todo mundo no chat da Tupi no YouTube, Daniel Vieira, Valdeci Francisco, Zezinho Silva, Sônia Souza, a galera que é mais golão, vem de novo agora, na esquerda, Luiz Paulo virando na ponta canhota, a bola foi devolvida, chegou, tomou do Mateuzinho, vai na ponta canhota, brigava pela bola, tentava por ali o Caio Vitor, mas o Flamengo busca contra-ataque com Everton Ribeiro, descolou jogada na meia direita, olha, obrigou pela bola na primeira tentativa, já perdeu por ali pelo Flamengo, o jogador que era o Gabriel Barro, mas o árbitro deu uma falta em cima do Alisson, no grande círculo do gramado, a bola virada na esquerda, Luiz Paulo está desmarcado completamente, vai haver mais uma trança no voltaço daqui a pouquinho, lançamento na direita, escorregou o Ramon, quando a Lefe Banga chutou, bateu nele e foi pela linha de fundo. É escanteio que favorece o voltaço. É isso, Coelho. É isso aí, escanteio. Os jogadores de Volta Redonda já vão tranquilos ali. Tem a substituição. Saiu o número 10, o Luciano Naninho, para a entrada do número 15 da equipe do Volta Redonda. Já no campo de jogo, o Marcos Vinícius. Flamengo 4-0. É o placar extra hipermercados. 4-0, saiu portanto Naninho para a entrada do camisa 15, o Marcos Vinícius, escanteio que vai ser cobrado pela ponta direita, preparado, correu, bateu o Hiroshi pelo volta, para dentro da grande área, a cabeçada do Léo Pereira sobe demais e vai saindo pelo outro lado, é novo escanteio que favorece o voltaço, agora aqui pela esquerda Luiz Paulo quem vai bater, não é, Coelho? Isso aí, o Luiz Paulo que apareceu no Madureira, foi para o Atlético Paranaense, hoje está na equipe do Volta Redonda, vai lá para cobrar esse escanteio. Volta Redonda nos últimos momentos no campeonato estadual, Flamengo 4-0, placar assim, saúde. Bateu o Rasteirinha entregando para Aleph Manga, cruza pelo volta para a área forte, ele mais cabeçada, vai para fora, Coelho. É, a tentativa não deu em nada, Gabriel Batista já fazendo a reposição e a garotada do Flamengo que entrou agora, todo mundo correndo muito. Eles querem marcar o nome na história do jogo, 4-0 Mengão, placar Calmã. 10h48 da noite aqui no Rio. Apite comigo, galera. 45 para terminar. O Flamengo está na final do Campeonato Carioca para enfrentar o vencedor de Fluminense e Portuguesa. Amanhã, às 16h, aqui onde eu estou, aqui no Maracanã. E o placar no Maracanã, eu confirmo. Flamengo! 4! Volta Redonda! 0! José Carlos Araújo! Girando de novo lá, chamando o Vinícius Gama. Garotinho, semifinal da Taça Rio, Vasco classificado para a final hoje em São Januário, 2-1 sobre a equipe do Madureira. E no campeonato gaúcho internacional na final, 4-1 no Juventude, informando o time. No Rio de Prêmios tem Casa Mais Jeep Renegade na garagem, no especial Mês das Mães. Olha você soltando a voz no WhatsApp da Tupi 980-18-8880. Você ouve a Tupi? A Tupi ouve você, solte a sua voz. Bom dia, garotinho, aqui é Jair Venâncio, bombeiro civil, junto com meu amigo aqui, ó, Alexander, que ele é botafoguense, mas estamos torcendo pro Mengão ganhar aí, ó. Dá-lhe, Mengão, aqui é Jair de Campo Grande, e Deus abençoe a todos aí. Valeu, garotinho. Obrigado, Paulinho. Um abração. Tomara que não haja fogo pra você apagar, cara. Voltou de novo pela ponta direita, agora Mateuzinho virando, entregando pra Everton Ribeiro, vai no bico direito da grande área, conduziu, tocou, carimba no adversário, corta na zaga de qualquer maneira. O Davidson, a bola é alcançada pelo jogador que era Gabriel Barros, voltou pra Pedro, dividiu, Oliveira cortou, foi empurrado, é falta, parou, o árbitro marcou a falta do João Gomes. Você viu, Marco? Vi sim, garotinho. Pedro não teve domínio total da bola e na sequência a falta de ataque do Flamengo, 4-0, placar Drogaria Venâncio. Voltou de novo, agora João Carlos no comando, se atrapalha tudo, a bola enfiada na direita, vai cruzar, não deu, ajeitou, pula o Caio Vitor, carimba na zaga, Ramon fica com a bola dominada pelo time do Flamengo, carimba no adversário e ganha um tiro de meta, o Flamengo vai bater 42,5. Apolinho Washington Tom Rodrigues, o que dizer dessa goleada do rubro-negro, Apolinho? Olha, a vitória do Flamengo era esperada, Volta Redonda brigou muito, quero destacar como jogador que mais me impressionou no Flamengo, o Vitinho, além dos dois gols do Gabigol, que jogou muito bem também, o Michael. Agora, eu quero prestar uma homenagem a esse Aleph Manga, o jogo no final, precisamos fazer 8 gols, tomando de 4-0, continua correndo como do início do jogo e jogando bem. E passando por 2-3, diga-se de passagem. Olha na ponta direita, deu um cheguinho por ali. O jogador quer ir hoje, prendeu, virou, integrou na esquerda, carimba na zaga, volta Luiz Paulo, mas briga com ele. Everton Ribeiro leva vantagem, se manda, vai embora, ultrapassa a divisória, vai em alta disparada. Ainda Everton Ribeiro driblou de novo, vai na meia, a bola alcançada, tentava por ali, o João Gomes protegeu, preferia atrasar para Gustavo Henrique. 43,5 para terminar o jogo. Flamengo 4-0, tá na final do Campeonato Carioca, no placar agregado 7-0, cara. 3-0 ganhou o Flamengo lá no Raulino de Oliveira, voltou o Flamengo de novo agora com o Ramon, tá pelas quebradas da esquerda, tentou o cruzamento, tabelou, voltou bola pra Pedro, Pedro voltou pra Ramon, Ramon atrasa de longe pro goleiro Gabriel Batista, tá fora da grande área, tá fora do gol, ele empurra na direita pra Gustavo Henrique, é o Mengão do Anselmo Góes, o Mengão da Valéria Marques, no Samba Social Clube, amanhã é de 11 ao meio-dia, valeu Valéria. Everton Ribeiro na ponta direita, encontrou bem colocado o Mateuzinho, tabelou 1-2, a bola devolvida para o Mateuzinho, vai na linha de fundo, cruzamento para a área, cortou a zaga, todo apavorado por ali o Davidson, o chutão vem pra frente, briga pela bola, Léo Pereira, chega primeiro, recuperou por ali o Hiroshi tacou, tentou no comando, a bola é virada para Caio Vitor, vem lançando na ponta direita, olha o João Carlos, partiu para dentro no primeiro, vai no bico direito da grande área, lançou para Aleph Manga, dominou na cabeçada, atrasou, emendada, chutou, é pênalti! Pênalti! pênalti contra o Flamengo. O chutaço, quem escorou como goleiro aí, o Coelho. João Gomes, se ele fosse goleiro, seria uma linda defesa, o chute de primeira, ele tenta ali uma jogada, uma tesoura, mas a bola bate na mão direita dele, tinha endereço certo, pênalti, cartão amarelo para o camisa 35 do Flamengo. Volta Redonda pode fazer o primeiro. Gabriel Batista posicionado no gol. Vejo ali para a cobrança o João Carlos, camisa número 9. Aleph Manga saiu chateado, queria fazer o gol dele. Tá de costas para a jogada agora. Agora que ele volta, João Carlos contra Gabriel Batista. 4-0 Flamengo, placar Mad Levenson. Essa altura do campeonato é só para sair na foto, né, não, Apolinho? Realmente Aleph Manga veio aqui quase na minha frente, agora ele volta para lá, hein, Apolinho? É verdade, até merecia deixar, porque foi o melhor jogador do Volta Redonda, um dos melhores do jogo. Estatuto do idoso exige que João Carlos cobre, é o mais velho do time, ele toma distância até a meia lua da grande área, foi o toque do João Gomes, o pênalti contra o Flamengo, lá vem ele, olha, João Carlos correu, atirou, entrou! Volta Redonda! Volta Redonda, João Carlos batendo lá no alto, lá no ângulo, diminuindo aos 46 agora. Flamengo! Flamengo 4. Volta Redonda! Volta Redonda 1. Quando a pita o árbitro, final de jogo, galera. João Carlos de pênalti e termina o jogo. Apolinho, sintetizando essa goleada do Flamengo para a grande família Tupi, Apolinho. É, foi uma vitória tranquila, o Flamengo cedo construiu o placar, Volta Redonda saiu numa operação kamikaze para tentar fazer os gols que precisava. Atacou muitos, não se defendeu, se abriu, e o Flamengo ainda no primeiro tempo fechou com 3-0, é, o Gabigol fez 2 e o Michael fez o primeiro, e no segundo tempo fez um golão lá, o Vitinho completando 4, e no finalzinho esse pênalti aí, acidental, a bola bateu na mão do João Gomes, e o outro João Carlos bateu e diminuiu, 4-1, Flamengo está na final, aguardando se vai ter ou não o Fla-Flu, se não for o Fluminense, será a Portuguesa, né, que joga amanhã às 16h para definir aí o segundo finalista do Cariocão. Gostei do campeonato, gostei do Flamengo nesse jogo e achei que o Volta Redonda valorizou essa derrota, embora tenha sido goleado. Valeu, Guarantinho. Este é o Apolinho Washington Rodrigues, o comentarista mais ouvido do Brasil, o comentarista de 12 Copas do Mundo, Flamengo 4, Volta Redonda 1, Michael, Gabigol no primeiro tempo, Vitinho um golão no segundo tempo e de pênalti, João Carlos aos 46 diminuiu, 4 para o Flamengo, 1 para o Volta Redonda, aí... O Super Saudável Shop, site especializado em saúde, me pede para escolher a bola mais doce. Poderia ser o terceiro gol do Gabigol, terceiro gol do Flamengo, do Gabigol, mas eu vou escolher o 4-0, o quarto gol do Flamengo, do Vitinho, que eu gritei aqui da posição de transmissão na tribuna do Maracanã. Eu gritei golão, golão, golão. Esse foi a bola mais doce, a maior pressão, o Flamengo durante o jogo todo, porque foi superior. Como disse o Apolinho, jogou com inteira facilidade e está na final do Campeonato Carioca para decidir contra o vitorioso de amanhã entre Fluminense e Portuguesa às 16h aqui no Maracanã. Quem vencer vai encarar o Flamengo na final do Campeonato Carioca. Olha aí, galera, são 10h57 da noite. É hora de eu tomar de novo o meu café capital. É bom. Tomo um antes do jogo, tomo dois no intervalo, tomo 3 ao final, porque depois do Café Capital, bom mesmo é Café Capital outra vez. Flamengo 4, Volta Redonda 1, está terminando o Super Futebol Show da Tupi, em nome do Extra Hipermercado, mais barato Extra, o Extra Hipermercado, tem preço de atacado todo dia, Extra. Assim Saúde, planos individuais e corporativos, saúde é assim que se faz. Ligue 2102-5555. Quali Alto, proteção veicular, ligue 3040-7474. Drogaria Venâncio, ligue 3095.

18,79. Arroz Quaritá, 5 quilos, a partir de 3 unidades, 20,26. E se achar preço menor, o Extra cobre na hora. No caixa, é o desafio mais barato Extra. Beba com moderação. Tradição em plano de saúde. A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio Grande Rio. Mais de 1000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real, é assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 21025555 ou fale com seu corretor. A bola tá parada. É show de bola. Quando o papo é divertido, é show de bola. Quando o torcedor entra no jogo, é show de bola. De primeira, sem barreira, linha de passe ou bola parada. No sábado, o show de bola é a grande jogada. Boa noite, galera! São 11 horas e 4 minutos. Está começando o show de bola da Tupi, mais curtinho, você já sabe, em função do futebol. A Rádio Tupi acabou de transmitir a vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda, 4-1. Gols de Michael, 2 do Gabigol e 1 de Vitinho. 1 para o Volta Redonda, gol do João Carlos. Jogo terminou agora há pouco com a narração do verdadeiro garotinho, o fenômeno do rádio brasileiro, José Carlos Araújo, garotinho que fez aniversário ontem. Parabéns, garotinho. Mais uma grande transmissão. Beleza. E o Apolinho Washington Rodrigues nos comentários, os super craques da informação. O Flamengo está na finalíssima do Campeonato Carioca, vai decidir com Fluminense ou Portuguesa, que vão jogar amanhã. Amanhã tem Fluminense e Portuguesa também no Maracanã, 16h, com o Evaldo José. Que lindo, hein, Evaldo? Evaldo José e Dé o Aranha nos comentários. Amanhã, então, vai sair o adversário do Flamengo na final do Campeonato Carioca. Mais cedo, a Tupi também acompanhou a semifinal da Taça Rio, Vasco e Madureira. O Vasco venceu Madureira 2-1 e vai decidir a Taça Rio com o vencedor de Botafogo e Nova Iguaçu, e vão jogar amanhã às 18 horas no estádio Nilton Santos. Amanhã, Nova Iguaçu e Botafogo. Vai ser o segundo jogo, foi 0-0 o primeiro. O Nova Iguaçu tem a vantagem. E amanhã, com o Odilon Júnior narrando o jogo, né? Odilon Júnior, locutor Vibração da Tupi, e o Beto Júnior nos comentários. Mas um super domingo, a gente então vai ter o vencedor, o adversário do Flamengo na final do Carioca e o adversário do Vasco na final da Taça Rio. É o Campeonato Carioca com a melhor cobertura aqui na Rádio Tupi. A Tupi é o povo é a Tupi, né, Vital? E na mesa de áudio é ele sempre, nosso Vinícius Vital, na mesa de áudio do Show de Bola, gravações, edições, João Tavares. E a gente vai até meia-noite, quando chegará o Baú da Tupi, com a Renata Henriques e o Ciro Neves. E a atração do Show de Bola, sempre na abertura, é o baú, né, aquele baú do Bessa, também no pique, né, Bessa? E você já sabe, o WhatsApp da Tupi já à disposição, 98018-8880, e você vai tentar acertar o ano, a escola e o enredo. No final do programa a gente vai dar o resultado e divulgar. Ao longo do programa a gente vai divulgando a galera que naturalmente vai acertar o baú especial nesse Dia das Mães. Já já a gente vai falar sobre esse Dia das Mães, amanhã, domingo, Dia das Mães. Peça a abertura do baú. Boa noite, Mr. Bean. Mais uma noite juntinhos aqui na Super Rádio Tupi. No pique, Mr. Bean, no pique! No pique! Numa expressão de amor, com meu jeito de encantar, o divino criador me deu o dom de conquistar. Às vezes me entrego por simples prazer, juízo não nego, até posso perder. Na Grécia brinquei da maneira que quis, em Roma fiz o povo mais feliz. Já fui contido e proibido como um vilão qualquer, mas o sonho em mim se realiza e vendei Mona Lisa, os segredos de mulher. Palhaço do amor, a força da bateria. Eu vou e no compasso eu traço uma arte assim. A vida vai sorrir pra mim. Iluminando eu sou, palhaço do amor, a força da bateria. Eu vou e no compasso eu traço uma arte assim. A vida vai sorrir pra mim, pois é. E aí, Mr. Bean, daqui a pouquinho eu volto com o resultado. Aqui na Tupi, tá bom? Tá bom a beça, valeu Leonardo Bessa. E o Matheus Emanuel já acertou, né? Rapaz do Pix, sabe tudo de samba, o nosso Matheus Emanuel. Ele que também é da produção, mas não acompanhou não, né? O Bessa mandou, a gente tirou, né, o Vital. E o sabe tudo, nosso Matheus Emanuel. 980-18-88-80. O ano, escolhe o enredo, mande a sua mensagem. E daqui a pouquinho tem a Bárbara Mello com o Tititi da Sapucaí. Aliás, sobre o Tititi da Sapucaí, tem uma boa notícia até envolvendo aí as escolas de samba, já que foi realizada ontem a tão esperada reunião do prefeito aqui do Rio, Eduardo Paes, com a diretoria da Liesa, para viabilizar a assinatura do contrato para a realização dos desfiles das escolas de samba no Carnaval de 2022. Né? Tanto